Então, tipo. Vini? Alô? Arô? Alô? Que é isso? Alguém tá morrendo. Acho que vim cair. Já tô xingando todo mundo aqui nessa porra. Agora a gente ouviu. Nessa porra! Tá dando um gag bizarro aqui, velho. De volta. Aí. Deixa eu abrir meu call graph. Tá, Vamos e lá. agora? Parou de E dar o aí, vai lag? rolar Não, agora tá de de boa. volta. Call Graph. Ó. Grava. O do Flamer é problema mental mesmo. O Flamer tá zoando, né? O Flamer tá zoando. Eu sei. É. Vou fazer. Fabuloso, Flamer. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: os Super Amigos. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bemixes! Eu sou o Evandro e aqui comigo eu tenho o Sigui. Eu. Temos o Sirvini. É. Temos também o Flammer. Ah, tô pensando que rapadura. Ah, caralho, troquei. É, rapadura doce, mas demora não, hein? Tá pensando que vai gaita? Estamos também aqui mais um, voltando a casa aí. Gary Bilbo. Oh yeah, I'm back, bitches. Esse foi o texto mais robotizado do mundo. Foi, cara. Vocês entenderam a referência. Quem cala a minha boca, é fã de MC Vagina, vai entender a referência e foda-se todos. Boa noite. Parabéns, cara. E temos aqui também, cara, agora como convidado, nosso membro aposentado, Churrumino. Fui rebaixado. Pois é, não fazia post e foi demitido. É assim que as coisas funcionam. Cara, e o bagulho aqui é assim, cara. Não faz post, vai pra. Vai pra vala. Não ganha nem seguro de desemprego. Vá, agora vai lá, o Diogo. Vai lá fritar o nosso peixe pra ver se você consegue voltar pro site. Pera aí, tio, já volto, tio. Vai lá. Então, galera, a gente tá. Hoje a gente voltando mais um podcast animesístico. Vamos falar sobre o melhor podcast. Eita porra! Que tal? Então vamos. Pegar. Vamos falar sobre o melhor anime de todos, na minha opinião. Foda-se quem pensa ao contrário. Yu Yu Hakusho! Yeah! Então, galera, quem quer começar falando aí sobre... Ah, velho, já que o Churrumino não tá aqui, eu abri... E eu tô com a página do Wikipedia aberta. Não, sem sacanagem. Eu tô de verdade. É que é só pra falar umas paradinhas técnicas, dados técnicos, né, cara? Que ele estreou aqui no Brasil nos anos 90. Foi 90 não, e... Não. Não, não. O anime, isso? O anime? Ah, sim, sim, do anime. Era pra começar a falar do mangá? O mangá eu nem li, pra falar a verdade. Assim, não, o mangá é de. O mangá é, como ele estreou lá no Japão nos anos 90, né? Mas pra cá ele só veio em 2004, mais ou menos, eu acho. Ou 2002, eu acho. Acho que em 2002 o mangá veio pra cá. Eu tava começando a trabalhar. usava os dinheiro do curso pra comprar o mangá, né, cara? Eu usei meu salário, primeiro salário, pra comprar mangá do Hakusho. Pô, você leu todo o mangá, ou alguém daqui leu todo o mangá, a história sim, é... Sim, eu tenho completo. Muda alguma coisa? É melhor? Não? Cara, tem poucas alterações. Tipo, até pode ir falando durante, assim, porque eu vou lembrando, assim, mas uhum. são poucas alterações. Assim, que... é praticamente. Eu acho que a principal coisa, alteração, cara... O que torna o anime muito diferente do mangá é a questão da dublagem. Ah, não, sem dúvida. Tipo, ah, sim, sim, senti. Cara, a dublagem é absurdamente foda, assim. Então, eu li pouco do mangá e online, assim, dava pra ver que, tipo, os caras se forçavam muito pra aproximar do anime, provavelmente, tá ligado? Deve ter sido depois que traduziram, coisa assim, mas não é tão engraçado. Cara, ele não... Ele não tem quase filler, assim, não, é, tipo, ele é muito bom, cara, é, eu, tipo, uma vez por ano eu dou uma, eu leio o mangá do Hakusho, porque, cara, é muito foda, velho, é um dos meus mangás preferidos e dos animações preferidos também, cara. Mas era da época que o Togashi tava fazendo os bagulho direito, né, cara? Ele assim, não, até não, tem umas páginas do quem é fudida, né? Eu tô ligado, mas mano, tipo, depois... não chega a ser terrível que nem ele faz no Hunter x Hunter de vez em quando, assim, mas tipo, tinha umas assim que tu você pegou aí, tipo, ele faz os caras de rascunho, bota dois riscos no cenário e tipo, tá pronto, cara, se fode aí, essa é a minha página, tá ligado? Tipo, eu tô com preguiça e aí o pessoal publicava daquele jeito mesmo, né, cara? Sim, cara, não tem o que fazer, vai fazer o quê? Tipo, o louco atrasa, e quando ele manda tipo isso, foda-se, vamos publicar isso, né? Mas, mas depois ele ficou muito pior, né, cara? E tipo, você era nítido que o traço dele tava muito bom quando ele queria fazer bom, mas fora isso era muito bosta, cara. Isso que dá raiva, cara. Ele desenha bem pra caralho. Manda muito bem, cara. Ele manda muito bem, velho. Tem alguns cenários, assim, que são super complexos, assim, que ele faz. E, tipo, o filho da puta me entrega esse bagulho com um rascunhão bravo. Assim. Por que que não é o contrário, tá ligado? Porque, tipo, o Kurumada não fazia isso e o Togashi faz os bagulho decente, tá ligado? Pelo menos pra isso o Kurumada ia servir. Tipo, ah, cara, meu traço já é ruim, então vou fazer essa porra aqui, não... foda-se, né? Kurumada nunca vai fazer desenho decente, cara. É, ele só faz shuns com duas mãos esquerdas, dois pés esquerdos, gordos. Nossa, é bizarro, né, cara? É o life de japonês. Vamos voltar ao Togashi, então. Ah, é, verdade. Só pra contextualizar também, acho que o anime ele é de 92. Sim. O anime é de... 92? É, o anime é de 92, cara. Quando estreou no Japão. Ah, aqui estreou em... Tipo, 96, aqui no Brasil, né? Estreou em 96, mais ou menos. É, depois de Shurato, quando acabou Shurato. Isso, porque eu lembro, cara, na manchete. Se alguém aqui não conheceu a manchete, você, tipo, tem menos do que 12 anos, tá ligado? Não, sacanagem. Mas só que, tipo, a manchete era o melhor canal do mundo, a melhor rede de TV do universo, né, cara? Sim, cara, pô, foi lá que estourou estourou no esquema das animações, assim, né, com Cavaleiro do Zodíaco. Depois aí eles começaram aí eles viram que Cavaleiro do Zodíaco fez sucesso, eles tentaram passar o Shurato aqui, porque os caras usavam armadura também, né? Se você Shurato, para pra ver Shurato, a armadura, até as cores são iguais, os esquemas. Sim, né, cara, é muito... Oi, Shurato é muito bosta, velho, é incrível, mano. Shurato, eu lembro de Samurai Warriors também. O Samurai Warriors era legal, cara. Quer dizer, era uma bosta, provavelmente. Mas os bonequinhos eram muito mais legal que os do Shurato. Sim, cara, sim. E daí eu acho que na finaleira, cara, tipo, em 97, mais ou menos, eles começaram a exibir o Hakusho. Foi quando, acho que quando terminou o Shurato, eles começaram a passar o Yu Hakusho no... Oh, deixa eu só aproveitar aqui, ó. Bruno Henrique, a 17 segundos, como largaram o Netflix, quantidade imensa de terror, gore, trecheiras em geral. Isso porque a gente chamou ele pra gravar o podcast e ele nem deu sinal de vida, né? Tá postando o filho da puta. Obrigado. Aí, depois ele foi repassado na TV a cabo, né, no Cartoon Network. E, se não me engano, eles trocaram alguma coisa da dublagem, não tenho certeza, não, mas não foi com a dublagem completamente original. É, foi, né? eles trouxeram os mesmos dubladores, mas redublaram tudo, né? Ah, deram uma consertada, não... então. É, não tinha aquela dublagem clássica, escrota, Master Blaster do original. A melhor do mundo, né? Ah, cara, aquilo era muito... Toguro! Cara, era incrível. Cara, é muito foda, velho. Tipo, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Velho, tipo, a gente provavelmente podia ficar, tipo, uma hora e meia falando só sobre a dublagem e cagar pro desenho, né, cara? Porque, tipo, é muito fodido. Sim, dublagem, cara. Tinha muita vibe, velho. O Flammer falou ali no começo ali do Rapadura. É doce, mas não é mole, não, né, cara? Tipo, velho, eles puxavam do nada, o tererê. Ei, você tá maluco? Rapadura é doce, mas não é mole, não. É, eu achava muito engraçado. Era... Fala aí. Oi? Pode falar. Fala pra mim. Não, fala. Ah, então, quer falar que eu adoro quando o Koema fica xingando o carinha lá de estrupiço, trapizona. Chupacabra. É o Jorge. Mano, é muito... É o Jorge, cara. Sim, o Jorge. É muito... E, tipo, você só descobre mesmo o nome dele, tipo, no finalzinho do torneio, tá ligado? Quando, tipo... Até exato. Lá é só estrupício, pelo que ele chama. O cara é muito, muito bom, velho. Cara, o é muito bom, aí eu vou pra galera. Cara, o que me deixava muito doido era o grito da torcida do Ayo Sotoguro. Ah, o Sotoguro. Mano, eu pirava. Cara, essa foi sensacional, velho. Sensacional, porque, tipo, tava lá do time do Toguro matando geral lá e começa a torcida. Ah, eu sou Toguro. Eu disse, que isso, cara? Tipo, que dublagem é essa, velho? Não, é a dublagem zoada mais legal que existe. É muito doido, cara. O negócio, cara. E era engraçado, cara, quando, tipo, o Yusuke virava e falava assim: ei, que tá com popozão, hein? Cara, tipo... Ai, cara, muito bom, velho. Vamos começar a falar um pouquinho da história aí do Hakusho, velho. É, vamos. Caso alguém não conheça ainda. Agora que o Churrumino voltou, você quer fazer as ondas, Churrumino? Ah, vamos lá, né? Eu sou um péssimo resumidor de história, mas... Então não, nem resume. Tá, conta da forma que você quiser, cara. Relaxa. Conta do começo até o fim. Só dá aquela situação. Tá, vamos lá. A história conta a história do Yusuke Urameshi, um vagabundo delinquente que... vagabundo e delinquente que gosta de baixar por um dos outros. É, valeu, calma, valeu, calma, calma, valeu. Cala a boca, eu sou convidado hoje, deixa eu falar, por favor. Então, resumindo, a história fala do Yusuke Urameshi, um vagabundo delinquente, que gosta de baixar porrada em todo mundo, temido por todos, que do nada, assim, ele salva um garotinho de ser atropelado e morre. Nisso ele descobre que o garoto não ia morrer, se ele não salvasse, se ele não tentasse salvar o garoto, ele não ia morrer, o garoto ia sobreviver de boa. Uhum. Resumindo, ele morreu à toa. Foi inútil, né, cara, idiota. E aí, o mundo espiritual lá, como ele era um delinquente e o lugar dele no inferno era certo, né, como ele se matou, como ele se sacrificou pra salvar a criança. Ninguém esperava o sacrifício dele, eles dão a chance aí os caras ficam sem saber, né, os caras... Não, eles não sabem como os caras ficam sem saber. Ih, caralho, um por vez aí, caralho, só. Caralho, tudo. O jogo está com lag. Toda vez que ele dá uma pausa, eu vou tentar falar e ele fala. fala, Evandro, fala, eu vou ficar quieto, vai. Fala. Não, só disse que daí, como o pessoal não sabe o que fazer com ele, resolve fazer aqueles testes da ressurreição, né? Isso. Exatamente. E tipo, se você olhar no mangá. Tu vê que a vibe do mangá é totalmente diferente do que ele se torna depois, né, cara? É tipo, é uma historinha do fantasma ajudando os outros, cara. Não tem nada de porradaria, de nego poderoso, não tem nada, nada, nada mesmo. Eu tava até lendo esses dias assim e fiquei impressionado, que eu não tinha lido o mangá ainda. Sim, é, quem viu só o anime pula muito essa parte, assim, porque, tipo... Passa bem rápido, né, cara? O mangá... É, porque o mangá, acho que na concepção original, era o Togashi queria fazer um romance, assim, tá ligado? Uhum. Ia fazer um... A história pra ele ia ser isso. A história pra ele ia ser isso, tá ligado? O Yusuke lá ajudando as pessoas até poder voltar pro corpo dele. Ah, tá, entendi. Mas, não, mas tipo... Só que aí, então, tem acho que, sei lá, umas quatro... Uhum, tem umas quatro ou cinco histórias, assim, cara, do Yusuke ajudando as pessoas, assim, durante o mangá. Eu acho que um volume inteiro, assim, só de terceiro. E pelo que eu sei, assim, só mudou a diretriz do mangá porque foi imposição da editora. Que eles queriam uma história mais de porradaria, entendeu? Aí o Togashi teve que fazer toda uma mudança pra o Yu Hakusho virar o que ele virou depois, né? Sim, né, cara? Tipo, deram uma dentro. É, mandou bem. Imagina se ficasse isso aí, ia ser a maior bosta, né, cara? Bota porra aí, Gadriel. Bota porradaria nessa porra aí. Bota gente, bota monstro. Bota Leigan, caralho. Bota magia, porra. Magia. Não tem magia nisso aí. Bota aqui, soma, coloca alguma coisa em Cosmo. Isso me lembrou o como é o nome? Aquele que tem o Bankai, que tem os caras que são com as espadas. Ah, não, tem um jogo assim do Bleach. Mas o problema do Bleach é que o Bleach é uma mistura de Samurai X com o Yu Yu Hakusho, que é uma... Não, mas o Bleach, ele ia começar do mesmo esquema que o Yu Hakusho, ele ia ser o fantasminha que ajudava os outros, pô. Não, mas, sabe, não, mas ele, é, ele, é, ele vira o fantasminha que ajuda os outros, ele ajuda uma galera também, mas aí é que é bem diferente, não, mas... cara. Se você observar porque, só a primeira, porque primeiro... Porque quando tu vai ver o Yu Hakusho, tu não para pra pensar, pô, devem existir outros detetives espirituais que nem o Yusuke. Eles não explicam isso, eles não mostram outros detetives espirituais. O único que aparece é o Sensui. Só o Sensui. Ah, não, mostra depois... Não, depois mostra a Minazinha, mostra a Minazinha conta as histórias lá e tal. É aposentada, que é um Eu tô falando do anime, porque eu não li o mangá, tá? Ah, então, também, eu não li o mangá também. Só o anime. Até aparece alguma coisa, mas tipo, não aparece a organização dos detetives sobrenaturais, não aparece, não fala é melhor. Porque dá a entender, só... dá meio que dá a entender que, tipo, é só um detetive, né? Tipo, não por vez, é um assim, só. Tá ligado? Tanto que o Yusuke ele foi o substituto do Sensui. O Sensui é o anterior a ele. Exato. Aí depois que o Sensui se revoltou e tal, ficou sem detetive espiritual, até apareceu o Yusuke. É, e vocês vão reconhecer aí o Sensui mais pra frente na história, né? Vamos avançando aí, galera. É. Exatamente. Então a gente tem. Cara, tem um episódio, eu não sei se tem, é que eu lembro do mangá, eu não tô com o anime na memória, eu segui, vou saber melhor. Tipo, tem um. Quando eles vão. Eles acham que eles vão cremar o Yusuke, aí ele entra no. Ele consegue entrar no corpo do Quabra, cara. Sim. O Quabra, pra mim, o Quabra é o melhor personagem pra mim. Né? Sem dúvida, pra mim também, cara. Foda, né, cara? Como é que é? O delinquente número um do colégio, né? Porque o Yusuke é o super delinquente número um. Cara, essa apresentação me mijava rindo, cara. O Quabra, eu sou o delinquente número um do colégio, daí eu chego em Yusuke, eu sou um super delinquente. Cara, eu tenho um amigo meu que ele é puto comigo porque eu zoava ele de Quabra direto, né? Que ele é muito igual. Mas o Quabra é fodão, cara. Eu acho ele muito foda, cara. Mas ele não é meu preferido, cara. Meu preferido ainda não apareceu. Quando aparecer eu falo. Tipo, ah, beleza. Eu acho que eu sei qual que é o... Que é o favorito do Segui, hein? Ah, esse mesmo. Todo mundo já sabe qual que é o meu favorito. Mas... Tá falando, eu vou, qualquer coisa corta e deixa só depois, tá? Mas é o tio? Não. Ah, bom. O tio é foda. Não. Vamos continuar aqui, depois a gente seguir. Então, aí tipo, o Yusuke tá morto, né, cara? E de alguma forma ele tem que avisar a galera que vai... pra não destruir o corpo dele, porque, tipo, ele vai renascer, ele foi na hora errada, né? Ele tá fazendo umas provas lá pro mundo espiritual e ele, tipo, entra no corpo do Coabra e, tipo, tenta convencer a galera, mas ninguém acredita, né? Aí, tipo, ele chega apertando a bunda da Keiko, né, velho? Tipo, aí ela dá um tapão como se fosse o Yuzu. Pra ela reconhecer, né? Sim. Mas, cara, é isso aí que ele entra no corpo do Coabra e ele quer chegar até a Keiko e ele vai se envolvendo em muita briga, né, cara? Todo mundo tá atrás do Coabra, é muito foda, sim, cara. É porque o Coabra virou o cara fodão, né, velho? Então não tem o Yuzu que vai ele. Aí, e tipo, o Coabra ele ficava entrando em muita briga. Aí, tipo, eles lutavam e os caras assim, caramba, cara, parece que eu fui atropelado, parece até que o Yuzu que me socou, tá ligado? Tem a parte que ele fala, o soco de vocês não é nada, eu já apanhei do Yusuke. Já me deixei escudo. Que é massa, porque é um dos pontos mais fodas do personagem, que é exatamente a resistência física dele, né, cara? Que ele toma um cacete várias vezes. Ele fica só teimoso. Várias. Só teimoso. É um saco de pancada, né? Dos quadros. É, ele é um cara que não é muito forte, mas ele aguenta porrada pra caralho. Ah. Sim, né, cara? Depois ele se mostra mais fodão, assim, tipo... É que no fim... depois eu comento isso, senão eu vou dar spoiler direto já do final do mangá. Mas uma coisa que eu acho legal, tipo, o Yusuke era delinquente mesmo, matava aula pra fumar, pra beber e pra ficar jogando... Fliperama, né? Jogando o jogo eletrônico. Isso. Tem uma parte no mangá, que ele volta pro corpo dele, que é a primeira coisa que ele faz, né? Ih, vou beber! Enchi a cara hoje. Velho, ele é muito mais errado no mangá do que no anime, cara. Sim, cara, anime, isso é verdade. Tem uma abertura maior pra TV e tal. No Japão eles proíbem isso mais. É. Mas tipo, mangá é abertão porque eles fazem censura, né? Tem vida restrita. Mas TV, como não tem como restringir, lá é bem separado isso. Daí, continuando, onde é que a gente tava, hein? É, tava falando lá... Ah, eu esqueci de um momento Lágrimas Masculinas, que tem logo no primeiro episódio. Que é o Coabra chorando e socando o caixão. Da morte do Yusuke, né, cara? Ah, exatamente, cara. Você sempre quando ele acha muito Lágrimas Masculinas, velho. Cara, o show tem muitas, né? Tem muitas lágrimas masculinas, na boa. Os momentos do Coabra, assim, com os amigos dele são... Ah, vamos falar do gato, né? Tá falando do gatinho ou você tá falando da prova lá? A prova. É, da prova. Tinha um amigo dele gordinho que trabalhava e tal, e ele precisou ajudar o um amigo, ele apanhava. Pô, aí é foda. É. Ah, então continua contando, né, cara? Não pode parar meio assim do nada, né? Ah, então, é isso aí. Tinha um amigo dele que... Ele trabalhava e tal, só que o diretor filha da puta queria expulsar o Coabra e o amigo dele, junto com os outros amigos. E ameaçou o cara de que se ele entrasse em outra briga, os meninos seriam todos expulsos. Quer dizer, os meninos não, é o gordinho ia perder o direito de... Exatamente. Aí o Coabra apanha que nem um filho da puta, mano, porque... Sim, ele não pode revidar, né, cara? Tipo, ele não pode revidar, então ele... Ele só apanha. Aí, tipo, puta, cara, e nesse meio tempo também, além de não apanhar, eles têm que conseguir tirar uma nota melhor na prova lá, velho. De ciência. Ah, assim. Tem um lance também. Então, enquanto ele apanhava pra caralho, ele estudava pra caralho também. Sim, até tem uma hora que ele tá dormindo e daí o Yusuke entra dentro do sonho dele e começa. Então, qual que é a célula do sangue, não sei o quê? Ah, é bagabina. É, vai falar. Tem uma parte muito foda, cara, que tipo, ele fala assim, ah não, vai ser moleza os amigos dele, né? Não, só preciso me esforçar mais um pouco e eu consigo. Falei, quando você tirou Coabra? Ele tipo, 1,4, tá ligado? Então, daí melhor era... Aí tá ele do lado da Botan, e a Botan, porra, mas essa galera é burra. Ele, poxa, eles quase me ganharam, hein? Porque quanto tu tirou? 0,2. É, tipo 0,1 a mais que o Coabra, tá ligado? Tipo, e ele falou assim, nossa, esse cara é muito burro, cara. E quanto você fez? Ah, tipo, 0,1 a mais, tá ligado? Tipo, nossa. É muito bom, isso. Cara. Essas tiradas são muito fodas. São todos bandidos. Mano, mas sabe uma coisa, cara, que é foda? Que, tipo, só estragando um pouco aqui, tipo, dando uns spoilers meio tenso, cara, a dublagem dos títulos dos episódios é muito errada. Porque, tipo, eu tava falando, eu assisti tudo no YouTube, né, essa última vez. Então, tipo, eu vi a abertura em japonês e começava um título em inglês, né, Yu Yu Hakusho, Ghost Files, e depois aparecia o título do episódio mesmo, em inglês. E a tradução que eles faziam era toda errada, tipo, na luta lá contra, tipo, na luta contra o Sensui, tá ligado? Tipo, o título era, sei lá, somente um dos detetives naturais sobrevivem. Tipo, em português era Yusuke morre, tá ligado? Tipo... Todos os episódios tinham um spoiler, tá ligado? Era. É, no estilo dos títulos do Dragon Ball, assim, né, cara? Cara, tipo, eles estragavam muita coisa, era muito zoado, velho. Que bosta, os caras não aprendem, né? Não, mas a dublagem em si desse desenho é uma das melhores, cara. Acho que é. Ah, não, não. É nível... Tô falando só da tradução do título. As traduções. Ah, sim, sim, mas acho legal falar também que a dublagem de Yu Hakusho é... Já falou, já. Tá. Não tava, desculpa, eu tava consertando o meu armário, que caiu aqui uma gaveta, e eu tava pregando, trabalho de homem. Eu acho muito engraçado quando os caras saem do podcast e voltam querendo puxar a pauta, né? vamos continuar. Baixo, cara, vai lá. Não tem problema, cara. É coisa de príncipe. Aí a gente tava no... ele ressuscitou. Fica esses mela cueca aí e tal, ele fantasminha e tal, até ele ser ressuscitado. Aí depois que ele é ressuscitado que começa de verdade mesmo o programa, né? Que ele começa a fazer as paradinhas mesmo pro mundo espiritual e rolar treta mesmo, porque antes era só... Isso aí ele vira detetive, né? Tipo, é um dos termos pra ele ter ressuscitado, ele tem que virar um... detetive sobrenatural. Isso, aí começa a pancadaria mesmo, não fica só essa historinha aí, blá blá blá blá blá blá, blá, blá, né? Aí ele conhece, aí tipo, a primeira coisa que ele vai fazer é que ele tem que impedir um cara lá de pegar uma doutrina, não é? Com a mestra Genkai. Primeiro são os três relíquias mas roubadas do mundo espiritual. Ele não aprende o Leigan antes? Porque ele usa o Leigan contra o rei, cara. Ele aprende o Leigan logo. O Leigan ele aprende assim que ele começa a trabalhar como detetive espiritual, pô. O próprio... Não, o Leigan ele aprende... A primeira vez que ele usa o Leigan é no momento lá que ele volta pra escola, que daí todo mundo, meu Deus, isso que voltou. E aí um professor tenta incriminar ele roubando uma caneta de um colega. E aí ele usa os pregos. Ah, é que ele só... Até quando ele descobre que ele tem que investigar as três relíquias, que daí ele pega e dá um leigão na nuca do professor dele. Quem ensina pra ele é o Koema. É o Koema. Ah, eu achei que era quem... Ah, não, alguém cai só... Ah, não, beleza, então... É o próximo, é o outro. Porra do quem? Eu confundi, então. Então aí, tipo, se alguém quiser falar aí... Não, daí ele vai atrás das três relíquias, daí é onde aparece o Hiei e o Kurama, e tem um outro. E mais um outro carinha random que vai morrer. O Gouki também. É o Gouki. Aí cada um deles tem uma das três relíquias, daí tem a bola Gak, que tá com o Gouki, que ela rouba a alma de crianças. É isso? Acho que é de qualquer um, né? Ele curte e come. Ele rouba a alma. Essa frase ficou errada, hein? Não vai ser censurada, foda-se. Aí tem a espada, não sei o que lá, que ela corta e transforma a pessoa tipo, num zumbi, num titular, sei lá. Espada coma. É, isso. Espada é essa aí. E tem o espelho das trevas. Ele dá aquele realismo do desejo. Desejo em troca da vida da pessoa. Exato. É, em troca da vida da pessoa. Aí cada um dos três vilões eles roubam um, né? O Gol que ele fica com a bola. Com a bola Gak. Aí ele toma um cacete e morre, daí pega o pau. Ele dá um pau no Yusuke primeiro, né? É, primeiro ele dá um pau no Yusuke, mas depois ele toma um cacete. Aí depois é o lance do. É o lance do espelho que rola, né? É, isso, lance do Kurama. Ele descobre que o Kurama pegou e roubou o espelho só pra ajudar a mãe dele que tava doente, que ele ia trocar a vida dele pela vida da mãe dele. Que rola só mais uma ceninha de lágrimas masculinas ali, né? Que ele dá uma ajuda pro Kurama. E aí ele pega e divide o desejo junto com o Kurama. Então, tipo, metade da vida de um, metade da vida do outro, e ninguém morre. E a mãe do Kurama. Puta saída safada, né? Do tipo, cara, eu vou dividir nossa vida. Aí o espelho, pelo menos no desenho, fala, cara, eu gostei da sua comoção, então não vou tirar a vida de ninguém. Tipo. Se o espelho fosse inteligente, tirava dos dois, só de sacanagem. Sim! Né? É! Só de zoa. Espelho filho da puta, né? Aquele, só pela zoeira. RPG escroto. Aquele método de RPG escroto que vai realizar o desejo forte com os jogadores. E aí, no fim ele luta contra o Riei, que tá usando a espada lá, ele corta a... Como é que é o nome da guria? Eu sempre esqueço o nome Keiko. Da guria. Ele corta a Keiko e daí ela cai lá e começa a ficar doente lá, morrer, sei lá, virar o capeta. Que é onde aparece uma forma do Riei, que cara, é uma forma que eles, tipo, eles deram aquela forma pro Riei, que é ele verde lá, com um monte de olhos espalhado no corpo, que ele só usa essa forma ali, cara. Nem faz sentido. Só. Nunca, né, mais, cara. Esqueceram aquela forma. Aquela forma seria o poder total do Jagan, daquele olho dele lá. Só que ele não gosta de usar aquela porra. Sim, entendeu? Escrotão pra caralho, né, cara? É inútil. Que aquele tipo, não, vou ensinar o poder dele mesmo, o poder do Jagan. Deixa eu só chamar mais um componente que entrou na conversa agora. Zwaist! Ah, boa noite, eu tô Toguro. Aí, ó, mais um! Aí, ó, boa, Zwaist. Ah, então, e eu sou Derby! Foi mal, continuei. Então, continuando. Cara, foi aí que começou as partes do Yusuke ganhar a batalha no golpe de sorte, tá ligado? Putz, tipo... Cara, é muito zoado, cara. É tipo, Ele foi atirar o... essa porra. Sim, cara, ele foi atirar o Leigan no Riei. O Riei desviou, só que o espelho tinha caído bem na linha do tiro e o espelho rebateu nas costas do Riei, né, cara? No mangá que eu tava lendo, o Yusuke diz que ele calculou isso, só que ele não esperava que o espelho fosse realmente refletir. Eu lembro anime meio... ele fala que foi cagado, não é? Acho que sim. É, eu lembro de alguém falando, acho que da Botan, de repente, falando que, tipo, ah, você calculou que o espelho tava ali atrás e refletiu, tipo, ele disse que não tinha nem visto. Cara, tipo, aí começou, né, cara, começou as... Putaria, né? Os golpes de sorte dele, vencendo as batalhas é muito bom, cara. Ah, o melhor golpe de sorte com ele é o do Lando, cara. Ah, o do Lando, cara, é foda, cara. Agora na sequência, né, cara, depois disso, o Koyama mandou o Yusuke lá na seleção lá do discípulo da Genkai, né? É, então, só pra avisar, né, tipo, beleza, ele conseguiu pegar os três itens lá, né, cara, e tipo, o Kurama e o Riei, eles são demônios, né? E o castigo deles, o esquema foi, tipo, dar uma força pro mundo espiritual em troca da redução da pena. Então, tipo, eles acabaram ficando amiguinhos, assim, e se aproximaram. Mas essa etapa aí, essa primeira parte, já foi, né? Aham. Uhum. Isso. Se eu não me engano muito, nessa parte o Yusuke tá pensando em que ele pode se livrar dessa treta toda, né? Ele não. Ele tá na esperança que tipo, ele recupera os negócios lá e ele tá livre, né? É, tipo, acabou, agora pra ver a porra da, né, vida dele. É. Mas uma vez você sabe o Leigan, você tá fudido, cara. Você vai ficar pro resto da tua vida caçando um. Aí eles fazem o. Como é que é o. Ele vai lá pra seleção da Genkai, né? Que na verdade eles estão atrás do. De um assassino. Eles estão, né, atrás do Lando, né? Lando é um yokai que rouba técnica dos outros. Pessoas, né? Técnicas. Ele mata as pessoas pra roubar as técnicas dela, né? Ele, tipo, ele vai lá, acho que o Quabra também, né? Vai ele e o Quabra, parece. É, o Quabra, tá ele junto. Acha o Quabra lá sem querer, né? Não, o Quabra vai pra indicação da irmã dele. É, que tipo, eles estão de férias lá e tipo, e o Quabra vai por causa da indicação da irmã sem querer, e o Yusuke vai porque foi coagido, né? Falando que se ele fosse ganhar, se ele ganhava um ingresso pra ver a luta, né? Tipo. Exato, isso. Tipo, ele nem ia, ele não queria ir, tá ligado? Tipo, muito bosta, né? Ele só foi por causa do ingresso, só. Só por nada. É muito bom, cara. Ah, e outra coisa, cara, tipo, um bagulho que é muito bizarro é que, velho, qualquer tipo de monstro que você vê que for monstro mesmo, é um bosta. Mas se o monstro parecer gente, ele é fodão, tá ligado? Ele é fodão. É incrível isso, né? Tipo, no inferno só tem louco que vai ser gente, tipo, que é fodão. Ô, seguindo, não sei se tu notou no, nessa parte de seleção da tem Genkai, quando tá com Sangue na... F. Pensar isso, pessoal do Street Fighter. Sim, tem um monte, cara. Ah, é, pode crer. Tem tipo uns Ryu no meio, uns Ken também. É mó bosta, né, cara? Sim, cara. Sim. Velho. Porra, eu tinha esquecido disso, cara. Uhum. No começo. Cara, daí vai pra aqueles testes bizarros lá da Genkai, né, cara? Tipo, um salão de jogos com... É, salão de jogos da máquina de soco. Cantar, né? Karaokê. Cantar, karaokê, cara. Jokenpô também, era né? Primeiro fica chocado quando vê que é a véia desgraçada que é o mestre, né? É, ele tava esperando ser um cara fodão, né? Pô, quem é o Genkai? Quem é esse cara? Genkai, aí vem uma velha carcomida. Exatamente. E aí eles passam essa primeira fase e depois vão pro... Floresta, né? Depois... Isso, vão pra floresta lá, tem isso aí. Alguns passam. É, eles vão sendo eliminados, a maioria, muitos. Essa é a moral do teste. É, o Quabra é o primeiro a chegar, por causa do poder espiritual dele, que ele vai desviando das armadilhas. E o Yusuke segue reto. E o Yusuke segue reto. Caramba. E isso é o que pega o pior caminho de todos. Quando o cara diz, nossa, ele foi caminho reto, ele vai se bater lá com, como é que é o... Morcego. Morcego lá. Morcego. O Yokai Morcego lá. Ele dá um cacete no Yokai Morcego e chega de boa. Sim, cara, é muito bom, velho. E tipo, ele fala assim, ah não, cara, peguei o caminho do meio lá, trombei um morcegão, deu uma porrada nele e eu cheguei meio atrasado, achei que era o caminho mais rápido. E alguém cai, o quê? Você veio pelo caminho do meio, você não... E aí depois disso o pessoal que sobrou entra pro mini torneio, né, que a Genkai organiza pra definir o finalista e quem vai... Ah, que já é massa, né, cara? Sim, já é massa, já tem umas lutas luta maneiraça, cara. Torneio no escuro. É, começa no escuro. É, quando o Bárbara finalmente descobre qual que é a habilidade espiritual dele, né, cara? Sim, ele pega um pedaço da espada, não é? Do cara, do cabo, alguma coisa assim. É, o sim, cara dá uma porrada nele, a espada quebra. O cara dá uma porrada nele, a espada quebra, ele cata o pedaço da espada e, sem querer, ele concentra o poder espiritual dele na espada e cria uma outra espada lá pra ele. Aí descobre que ele tem a capacidade de criar armas espirituais. Que vão combinar um poder do caralho, né, velho? Caramba. Poder fodão, cara. Eu acho o Quabra nos mais fodão, velho. Beleza, aí ele luta no escuro também com o cara aquele que ele falou usa a técnica aquela do cigarrinho, né, cara? Porra, aquela porra do cigarrinho foi foda. Errado, véio. Pra caralho, né, cara? Como é que eles estão me vendo? Pô, e quantos anos os caras têm? Cigarrinho na cintura dos caras. Os caras têm tipo 14 anos, né? E, tipo... Nessa primeira fase ele tem 14 anos, cara. É tudo muito errado, cara. Fuma, bebe pra caralho. E luta até a morte. E um bagulho engraçado, cara, é que nessa parte do desenho não tem nada de sangue, né? Tipo, todos os negócios é tudo cortado, pelo menos, é tudo meio que censurado, só vai ter sangue mais pra frente. Tipo, é tudo meio coxinha ainda, né, cara, no desenho, essas partes. Aham. Uhum. Meio de leves, assim. É, não, é só insinuação. Depois que mostra se, tipo, membro decepado, sangue saindo mesmo, até então é meio discreto demais, tá ligado? Porque devia rolar alguma coisa, que ele passava em um certo horário no início, e depois pra querer... Mais tarde, de noite. É, passou pra mais eu tarde. Eu lembro que eu disputava com minha mãe, tava na novela ou em Hakusho. Resumo, o Flammer assistiu Canavial... Sei lá. Canavial de paixões. Não, como é que é? Rei do gado. Não. Cadê? Foi mais o rei do gado. Canavial de paixões. Aí eu descobri que a televisão do quarto, se eu colocasse bombril na antena, funcionava. Aí eu comecei a assistir no quarto. Ah, pensei que você fazia. Pensei que você fazia igual eu e botava na rádio Manchete pra ouvir só o áudio. Puta que pariu. Isso é muito deprimente, velho. Caralho. O cara descobriu como é que era o personagem. Tá acontecendo com a internet, cara. Não, não, o Shogumin, ele lia o mangá e ouvia o anime, né, cara? Não, eu acho que ele... Ô, Shogumin, você pensava que a história era que nem aquele no... Naquela revistinha lá que saiu no Brasil, cara, que era tudo zoado? A Herói, tá falando? O Mangazine lá. Ai, Mangazine, véi! Nossa, é muito bom! Veja o poder da Rosa! A Rosa ele domina! Sai daí, viado! A Mangazine era muito agressiva, véi! É, anos 90, saudade. Mão boba das trevas. Uma... Se eu toque pra paralisar o inimigo, ele mete a mão na bunda do cara. Que isso? Na sequência a gente tem o... Acho que o Quabra chega a lutar com o Lando, né, cara? Sim, aí o... Daí acho que se revela, né? Tipo, vai rolando altas na tretas, semifinal. Né, cara? E... É, o Yusuke chega a desconfiar que o Quabra era o Lando. Isso que é um retardado, né, cara? Porque não, fica o detetive do mundo, né, cara? É, fica o fodão, né? Fica aquele o Kuririn besta e o Quabra. Nossa, peraí. Fica só um pouquinho, tem dois falando ao mesmo tempo. Desculpa. Calma, Zueste. Fala aí, Vini. Zueste, termina o que tava falando. Não, porque fica aquele fodão, o baixinho escroto e o Quabra, né? Uhum. Ali, não pode ser aquele cara porque eu vou ganhar dele. Não pode ser o baixinho de cara de tonto, então deve ser o Quabra. É muito idiota, velho. Muito, cara. Ah, lembrei no Mangazine também, Vini, que tinha um... Vini, compra agora o seu Lando. Era o Lando, Vini, só falei que Lando, que tava falando... Não, o que eu ia dizer é que, tipo assim, cara, é indiscutível a burrice do Yusuke, assim. Mas o cara tem que levar em conta que, apesar dele ser burro, ele é um cara esperto. E esperto e burro são coisas diferentes. Tipo, ele é burro, não, mas ele manja dos paranauê. Não, ele é burro, mas ele é safo. Ele é safo, cara. Sim. Cara, e o jeito que ele ganha do Lando é a coisa mais escrota do mundo. Cara. Não, na verdade, o Quabra foi violento, né? O Quabra, ele chegou a quebrar os ossos do Quabra, né? Quebrou. Sim, ele quebrou um braço, verdade, uma perna do Quabra. Uhum. É, quem ganha do Lando é o próprio Lando, né, cara? Exatamente, cara. Ele perde pra ele mesmo. Ah, não, sim. Não. Que tipo. Quem ganha do Lango é a. É Lando? Como é que é? Lango. Quem ganha do Lando é a sujeira que ficou no ouvido do Yusuke, ele acabou ganhando. É, cagado, né, ele se atirou num lamaçal, que ele também não. Se atirou não, não sabia que tava ali. Ele caiu no. É, ele não sabia, ele caiu no lamaçal por acidente. Isso, quando ele voltou, Lando, ele tinha o poder de dar uns cânticos das trevas e os caras ficavam pequenininhos. Só que se a pessoa não ouvisse o cântico, tinha um efeito aleatório qualquer. É. E no caso, como o Yusuke tava com o ouvido tapado, o efeito voltou pro próprio Lando. Aí quem ficou pequeno foi ele. Se fudeu. Aí tipo, o Yusuke tá tão bosta que ele fala: ah, cara, tô cansado demais até pra socar, então eu só vou cair em cima de você. Tipo, cai de cotovelo. Do maluco. Ele tá na alma do cara, né, meu? A Genkai chega a falar, né? Que ele roubava as técnicas, mas ele não estudava as fraquezas das técnicas, né, cara? Tipo, uhum. Então ele nem sabia que isso podia acontecer se a pessoa não ouvisse. É, tipo, ele só saía usando, né, cara? Sim. Aí beleza. Aí o Suki ganha daí. Daí o Suki derrota o Lando e daí ele vira o discípulo da Genkai, né? E o mais engraçado é que, tipo, depois que ele derrota o Lando e ele ganha lá, que a Genkai fala: tá, beleza, vou ter que treinar esse moleque. Parece o Quabra, assim, do tipo: ai, meu Deus, eu perdi! Não! Ele fica se lamentando, porque, tipo, ele se fudeu, daí agora ele tem que voltar pra casa, sei lá. Um negócio assim. É botado essa parte dele. Aí o... Depois, cara, acho muito engraçado quando eles se encontram, depois que o Suki volta do treinamento com a Genkai lá, ele todo fudido dizendo que o treinamento é um inferno, tá ligado? Que não aguentava mais, ele se queria, aparece ele se equilibrando no espinho com o dedo, assim, tá ligado? Tipo, de... Cara, tem uma hora que ele tá escalando com o Yazinha, e daí, tipo, ele escorrega a mão e ele vai se segurando só pra uma mão. Aí do meio do nada parece que alguém cai e começa a socar a barriga dele, assim, cara. Tipo, dando aqueles meteoros de pé na barriga dele. Deu, aí o Pablo vai ficar mó felizão que ele não precisou treinar com ela. Ainda bem que eu não passei. Ainda bem que eu não passei, cara. Tá mais que ótimo. O Cobra lembra um pouquinho o Kuririn, que é até suspeito. Não, cara, não compara. O Cobra não é tão bom. O Cobra é muito mais gênio. Eu acho que é só no parte de ser tipo o companheiro engraçaralho e tal, mas o Cobra é foda, velho. O Cobra não é só um companheiro engraçaralho, cara. Ele é o cara da amizade, ele é o cara da... Tá ligado? Ele tem um significado muito maior por trás dele do que tipo, o personagem. Ele tem um significado, sabe? Ele é o cara que muitas das lágrimas masculinas é do amigo, ele, né? Cara? Fala, é com ele, porra, cara. Ele gosta de gatinho, cara. Pô, como é que ele. É que ele gosta de. Ele... Gatinho, cara. As fitas dele se sacrificar também, porque, tipo, os outros são mais fortes e esse tipo de coisa, assim, né? É, ele tá sempre levando pra o lado de todo mundo, cara, mas ele vai. O Yusuke é a mesma coisa que ele fazia com o Yusuke, né? É, o Yusuke amassava a cara dele o tempo todo, cara. E ele continuava ainda, né, cara? Ele continuava indo. E aí depois que ele treina com a Genkai, eles vão pro torneio das Trevas. Né? Não, ainda tem a parte dos quatro demônios lá. Sim, que é onde, começa a sangue e mutilações no desenho lá e tal. Sim, que eles vão pro... Não sei pra onde que eles vão lá, que eles têm que enfrentar o Suzaku. Ah, não, é que assim, é que eles um carinha lá, ele rouba uma flauta. E ele começa a tocar a flauta e fica aparecendo uns insetos lá no, na cidade. Lá. Ah, sim. E come alma dos insetos, uma coisa sim. Assim. É, suco. É tipo Suzaku, né? Só que uns insetos espiritual lá, que ele controla as pessoas através da flauta. Isso mesmo. Aí eles têm que parar. É o Suzaku, cara. Suzaku. O jeito de parar isso é ir atrás do cara, roubar a flauta e matar os loucos, né? Óbvio. E começa a outra série. É nessa que ele se junta com o Rie e o Kurama. Isso. Kurama. É que no início da missão, ele achou que ia só ele e o Cobra, né? É. Por que o Cobra foi junto, cara? Por que o Cobra foi junto? Foi o pedido do Poema, eu acho, pô. Não, é porque... Poema pediu. Não, é porque era tipo... Ah, não, cara, esses insetos não vão destruir minha cidade, não. Eu vou ajudar vocês, tá ligado? Entendi. Ele foi de mitidão lá, tipo, não, pô. Sim, ele tá caindo. E a luta do Quabra é uma das lutas mais legal que tem, cara. Sim, é mas... Se não me engano, ele é o segundo a lutar, acho que ele é o segundo. Ele é o primeiro que luta o Kurama. É o segundo. E não, então, é tipo, eles têm que ir lá, né, cara, tem que... Eles vão... É no mundo das trevas isso ou é no mundo, na Terra mesmo, um lugar lá? Eu nunca sei direito que lugar era esse, cara. Que lugar era esse, porque eles falam que era no além. Eles não chegam a explicar. Mas dá a impressão de que é no mundo humano ainda. É, então eu também acho, porque eles não sabiam como passar pro mundo das trevas nessa época e tal. Enfim. Era tipo um lugar que os demônios conseguiam ir na Terra, onde eles conseguiam ficar. Uhum. Aí, tipo, eles colam lá, né? Aí é a primeira parte que junta toda a equipe, né? Os quatro principais. E, pô, vão lá pra porradaria, cara. Aí tem aquele portão lá que os caras tem que fazer a força pra segurar, a força igual, senão vai foder tudo, eles confiam no Rie. É o teto demorando. É isso, o teto, pode crer. Aí, tipo, os caras... Aí eles tinham que segurar todos, se um falhasse, morriam os outros três, tudo. Uhum. Era meio que pra testar, assim, a amizade dele, uma coisa assim. É, e tipo, eles mandam, falam assim, Rie, você é rápido pra caralho, velho, vai lá e ajuda nós. Aí, tipo, o Rei vai, pensa, ataca. É, o Quabra começa a xingar ele já, tipo, filho da puta, traiu a gente, né? Aí ele vai lá e. Ele vai trair a gente. Para, né? Ele vai. Pô. Aí, quando eles entram lá, eles primeiro lutam contra o Gengu, né? Que é aquele todo de pedra, né? Uhum, só pra aproveitar o tempo aí, tipo, o Kurama é o meu personagem preferido, né? Eu falei que ia falar, não falei. Eu sabia, você ouviu? Sabe? Ele é meu personagem preferido e, tipo, eu curto todas as lutas dele, mais que todas as outras, assim. Eu tava crente que era o cachaceiro lá, pô, que cai na porrada com isso. É o Tio, cara. Tio do caralho, velho. É o Tio, um dos meus preferidos. Inspiração de vida, né, cara? Pode crer, cara. É, cara. É por isso que hoje eu tenho um moicano azul e bebo e brigo. E brigo, pra caralho. E uso polaina. E brigo botando uma faca. Brigo com faca no meu pé, tá ligado? Tipo... Eu uso polaina e ando com camisa. Não, cara. Eu cosplay fácil, hein? Porra, pode crer. Aí tem o... Então eles lutam contra o Genbuk, o Kurama derrota ele bem fácil, né, cara? Só... Aí ele já mostra um pouco do chicote lá, o chicote. É o Rose Whip, né, o... Eu acho que nem, uh-huh. nem teve tradução isso. É. Não tem, não, né? É, não, mas ele... Chicote de rosa, tipo, eles chicote não... de rosa. É, mas acho que eles não chegaram a traduzir aqui, não. É. Não, Rose Whip não teve. Traduzir, não. Eu dava como Rose Whip. Chicote, sentiu. Cicate, cicotada. Aí o próximo é o... O próximo é o último. Antes de passar pra frente, só um breve comentário. Tinha, na época que eu assistia, que passava Cavaleiros junto e tal, tinha uma galera que comparava o Kurama com o Shun. Porque o Kurama era o mais afiadado. Ele era mais. Ele tinha a roupa rosa. É, também. Só que, cara, o Kurama é foda, cara. O Shun ele dá umas enviadadas e pede arrego pro. Cara, agora o Kurama se vira sozinho, velho. Não, na verdade, pelo menos pra mim, que eu acho, o Kurama dos quatro, ele é o mais foda mesmo. Em questão de poder, tal. No início da série, ele é o mais poderoso dos quatro, cara. É principalmente mais adiante, lá depois, que no torneio lá, que ele começa a revelar o poder dele. Aí, o poder dele, aí ele fica foda. E tipo, depois que o Riei fala uma fita do tipo, cara, eu... Ah, você sabe porque eu tô junto com o Kurama? Porque, tipo, eu tenho medo de ir contra ele, tá ligado? Tipo. Ele como inimigo, né? Pode crer. Pois é. Vai jogando essas paradinhas pra mostrar que ele é foda. É, eu curto o Kurama pra caralho. Eu curto o Kurama pra caralho, tipo. Sei lá, cara, eu gosto do jeito que ele resolve as coisas nas porradarias, tá ligado? Não, eu tinha essa comparação mesmo com o Shun, mas não valia muito porque o Kurama não ramelava, né, cara? Ele era até um... Ele é agressivo pra caralho quando começar a lutar, cara. Pois é. Mano, outra coisa, cara, que eu nunca entendi. Por que o Yusuke usa aquela roupa verde e o Kuabra usa aquela roupa azul? Mas o uniforme... Eles são de escolas diferentes. O Kuabra é de escola diferente? É, eles são de escola diferente. É, não, cara, não. Não, eles são da mesma escola. Mas os caras usam... São da mesma, eles usam, tipo, a Keiko. É. A Keiko usa aquele uniforme que é azul mais escurinho, cara. Não é, tipo, azul claro igual do Kuabra. Por que que as roupas deles são diferentes, tá ligado? Aí deve ser erro. Sala diferente. Pode ter anos diferentes, de repente. Porque o Yusuke é o único da escola que usa verde, tá ligado? Porque ele é mais delinquente. Ele seja o mais filho da puta ele da escola. Ele é o super delinquente, né, cara? Putz. Ele é o super delinquente, ele veste o que quiser. Cara, mas lembrando da mãe dele, cara, pode ser que a mãe dele simplesmente tenha comprado qualquer uniforme pra ele. Tá, pode ser. Também faz essa bêbada, né, cara? Pinguça do caralho. A mãe dele é uma bêbada do caralho, cara. Cara, a mãe dele tinha envolvimento com a Yakuza, velho. Não tem o que falar, cara. E, tipo, o Kurama, ele usava o uniforme certinho na escola mesmo, né? Ele usava o uniforme roxo, rosa, sei lá, que era o uniforme da escola gay lá. Aí, então, continuando aqui, cara. Daí teve o Byaku, que era o tigre aquele que lutou contra o Kuabra, né? Daí o Kuabra, tipo, não, deixa pra mim agora. Pô, briga fudida, cara. Foi muito louco essa treta. Pô, a briga dele foi muito legal, essa briga. Foi porque quase morreu. O tigre absorvia a energia espiritual, né, cara? E o Kuabra só ia perdendo, né, cara? Ia ficando mais e mais sem energia. Até que o Kuabra. Ele começou a sobrecarregar o cara, né? Uhum. Até que a hora. Só pra tirar dúvida, os dois realmente estavam na Saraya Chique. Sim, cara. Sim, mostra direto. Por isso que um era o delinquente do número 1 da Saraya Chique e o outro era o super delinquente número 1. De Saraya Chique. Uma moto direta, eles trocando ideia no corredor, eles lá em cima, tá ligado? Tipo, isso é... Não tem nada, é verdade. Mas beleza, continua aí. Bom, daí tivemos a luta do Kuabra contra o Coisa, que ele quase perdeu, mas venceu na finaleira lá. Aham. Uhum. E tipo, depois a luta, ela se estende, né, cara? Porque tipo, o maluco não perde de verdade, ele toma umas porradinhas e volta, né, cara? Ele volta no outro cenário. Lá, ele não chega a lutar depois de novo, né? Lutam. Eles passam pro próximo. Não, ele luta depois no fogo. Ele fala da lava, cara. É, você não lembra, Ivan? Ah, sim. Tá. Beleza, que ele ia destruindo as plataformas, né? Onde o Kuabra tá. É, isso mesmo. Aí eles lutavam tudo nas lavas e ele nem morre nessa parte ainda, cara. Ele morre só mais pra frente ainda. Sim, depois e eles vão contra o... Na lava mesmo assim, não Seiryu. É. Seiryu, é, né, quem cara? Mata que é o... Que é o dragão azul, né, que os caras chamam lá, sei lá. Pô, essa... Você achava o cara mais rápido? É, essa luta aí do Seiryu não teve nem graça, não, né, velho? Foi rapidinho. Foi rápido. Não. Tipo, foi o Riei lá, ganhou rapidão, de boas. É, primeiro apareceu lá o... Yaku, né, cara, pedindo uma energia pra ele. Seriu. Aí ele pega e... Ele congela o cara, é. Mata ele. É, ele mostra que é fodão, né, que ele tem poder de gelo e tal. E em seguida o Riei acaba com ele, tipo... Acaba rápido nem... com ele, cara. É, cara, aí tipo, ele falou assim, ah, e aí, você deu quantos golpes? Sei lá, 16. Aí os caras, só consegui contar 8, sei lá o quê. Uma parada assim, né, cara, que rola. Sim. Bem nessa. Retalha todo, cara. E, por último, o Suzaku, né, cara? Uhum. O líder dos demônios. Ah, não. Antes de chegar no Suzaku, é muito escroto. Fica aqueles zumbizinhos, né, cara? Ele lança os zumbizinhos e fala assim, isso aqui é um servo de alimento. E tipo, mano, os caras passam pelos caras fodão, rapidão, e tipo, fica batendo em um em um, não consegue chegar no Yusuke rápido, tá ligado? Eles ficam parados pelos caras que nem tem cérebro, nem... Não, e antes disso, o Yusuke dá uma pesada nas costas do Kuwabara pra poder subir lá em cima, né, cara? É, pra pular. Sim. Pular essa parte. Mas depois os caras não conseguem sair dos bichos inúteis, que nem tem ataque, tá ligado? É muito zoado isso, mano. É desculpa pra poder separar a galera, né? Claro, tipo, eu tô ligado que se fosse de outro jeito, se fosse, tipo, todo mundo avançasse rapidão, porque eles tão foda, sei lá o quê, só o Yusuke ia lutar mesmo, porque ele fala assim, ah não, vocês já lutaram, beleza. Podia ter dado essa saída que tava tranquilo. Exatamente, né? Exatamente. Mas não sei por que fazer essas babaquices, né? Deixa pra mim, assim, mas essa luta contra o Suzaku foi foda. Pô, foi do caralho, mano. Foi a primeira luta fodida dele mesmo, né? Que o Yusuke começa a usar todos os ensinamentos da Genkai lá, que ele aprendeu e tal. Foi tipo, a primeira luta high level do seriado foi essa, basicamente, né? Sim, cara, sim. Pior que é mesmo. Exatamente. E depois disso aí, o que temos? Aí ele venceu lá... Na fase restaurada novamente. Aí depois que ele ganha, depois aparece... de muito, muito trampo, pega a flauta, some os insetos lá. Aí eles recebem uma missão pra salvar a irmã do Riei, né? Aí aparece o nosso querido amigo Toguro, finalmente. Eu sou Toguro! Toguro! Primeira aparição do bebedor de suco de laranja. É, pode crer. Ele prefere o suco. É, pode crer, cara. É no esquema da reunião que eles estão lá, não é, cara? Quando tá reunião com os empresários, uma fita assim. É, isso. Ele leva o Toguro lá pra... Isso, que uma cerveja, alguma coisa, e ele diz que quer um suco de laranja. Não, vamos beber. Eu não sou chegado em bebida alcoólica. Prefiro um suco de laranja. Cara, o cara é tão fodão que tu não vai contestar, tá ligado? Pois é, Não, beleza, senhor. Pica seu suco de laranja aí, nós somos insignificantes, cara. Aí tu olha pra ele e diz assim, não, assim eu não resisto, cara. Deixa um oco nesses invasores, Toguro. Eu vou abrir um oco no seu corpo. Aí temos essa parte, né, cara? Porque daí o... O Kuwabara, ele só vê lá que a Yukina foi sequestrada e ele vai embora correndo antes de saber que ela é de quem. Pode crer. É, ele antes de saber que é a irmã do rei, cara. Ele não descobre nunca. É, né? Ele nunca descobre. Até o final do desenho ele não sabe, cara. Yukina também não sabe que ela é a irmã do rei. Ah, também não. Ela também não. Ele não conta. Ela desconfia, né? Mas não sabe. Aí aparece aquele gordão muito foda, cara, o gordão lá, que é o chefe dos... O que tem parece que é um saco, né, cara? É, ele tem um saco. Faz o topo da cabeça, cara. Parece fofão, né, velho? Muito estranho. No cara, tem que explicar por que ele sequestra a Yukina, né? Porque ela chora diamante, cara. Ela chora diamante. Ela é tipo um demônio lá, que nasceu num país X, que eu não lembro. Como é que é país o quê? Era o... País do gelo. É, eu lembro que era país de alguma coisa. Aí, tipo, todas as pessoas... As mulheres... Lá só tem mulher, né? É, não nasce nenhum homem. Tem... E, tipo... Quando nasce homem, ele é expulso do... Ah, não. É que, tipo, tem um período... Só habita mulher lá. Não. É que tem um período X lá, que elas podem... É, a sua bita. Que elas podem... Elas ficam grávidas lá e fazem as paradas. Isso, pode, faz as paradinhas, fica grávida e só nasce mulher. Se a pessoa faz isso fora desse período, e com uma pessoa que não é dessa, desse esquema aí, pode nascer homem. Que foi o caso que nasceu gêmeos, né? Nasceu um homem e a Yukina. Ela e o Rie. Isso, aí tipo... Como o Rie era impuro, sei lá o quê, o filho que nasce desse esquema é um filho que, tipo, totalmente ao contrário da minazinha, que, tipo, o cara é totalmente agressivo, não, é, esse tipo de coisa. É, não, o que diz é o seguinte, o homem, quando nasce dessa tribo, ele nasce só com a característica do pai. Toda a característica dele é do pai, poder e tal. Ah, é que, tipo, ele não tem, ganha nada de poder dele, da mulher do gelo lá. No desenho fala que, tipo, se o cara nasce... O cara que nasce assim, tipo, ele vem com toda a maldade no coração que as mulheres não têm, porque, tipo, as mulheres são puras, teoricamente. Então, aí, desbalanceia tudo e fudeu, eles não são, por isso que o homem não é permitido por lá, pra não quebrar isso. Aí eles tacam o Rie de longe, lá do bagulho lá. Não, eles literalmente arremessam ele. Isso, tipo, um puta penhasco bebê gigante, com um furacão em volta e estacam o bebezinho lá, tá ligado? E se explica porque tem que ser puto com todo mundo, né, cara? É, mais pra frente eles... Quem não seria, né, cara? Ficam isso, mas só que por enquanto é essa ideia que eles têm, né? Eles estão pau no cu, cara. Uh-huh. Por enquanto você tá... Eles estão pau no cu. Beleza, pode continuar aí. A gente tem... Esse aí é legal, cara, porque daí eles enfrentam... Eles invadem lá a mansão, né, que é o... Aí que aparece, né, os caras lá que ficam apostando tudo lá e cheio da grana e... E aí eles começam a fazer apostas se eles vão ganhar ou não pra chegar até lá, pra resgatar ela, né? Uhum. O gordão lá com as pessoas apostas. Cara, essa foi a melhor parte lá, que ele luta contra o traveco. Isso! Cara, é muito foda, velho. Cara, o jeito que ele descobre que o cara é traveco é o pior jeito do mundo, né, meu? É tipo, ele... ele apalpa. Cara, é que é tipo assim, ele é, muito é, tipo, é uma demônia toda gostosona, assim, tals, né? Aí, tipo, o cobra falou assim, ah, não, sei lá o que, eu não posso bater numa mulher. Aí o Suki falou, ah, comigo não tem essa. Aí, a primeira porrada que tem, tipo, e o Suki aperta o seu peito. Peito da mulher, aperta, né? O peito e aperta o saco, tá ligado? Tipo, aí, depois que rola toda a porradaria, e o cobra, não, e o Suki, como é que você pode? É uma cena, eu tô lembrando aqui, cara, é uma cena muito rápida dos dois. Sim. Se batendo no ar, saindo, uhum, né? E a mulher começa a xingar ele, o cobra... Aí o cobra diz o que aconteceu, daí ele mostra lá. Não, eu... Ele, é, parece que ele para assim, né, cara? Ele, não, primeiro eu palpei o peito, porque... Mas daí eu vi... Quem dúvida, silicone, né? Quem dúvida. Aí eu palpei embaixo, tá ligado? Aí eu vi que tinha um volume. Aí parece ele fazendo uma cara assim, tá ligado? Uma cara de longe, né? E aí que o cobra lança, tipo... Pô, e se fosse mulher mesmo? Daí ele... Aí eu ia pra galera. É muito bom, né, cara? Dublagem nacional é sensacional. É muito foda. Depois eles lutaram contra outros genéricos. É, lutou com um que tava invisível lá, em um outro. Invade lá a mansão lá e tal. E no fim eles vão lutar contra o... Quem tá esperando eles no final lá é o Senhor Toguro, né, cara? Esse vilão mais massa velho. Irmãos Toguro. É, pode falar. Eu tinha uma... Eu tinha uma, acho que era uma comunidade no Orkut, cara, que era Toguros a Raibama, uma coisa assim, tá ligado? Tava um óculos muito style, cara. Tem um amigo meu, tem um brother dele que malha numa academia e tal, e o apelido do cara é Toguro, cara. E o cara... Tipo, ele usa 100% do poder na academia, né, cara? Cara, o maluco... É, ele usa 140? Hã? Cara... 140% do poder? Não, 100%. Não, ele chegava pra cá, acho que ele é 120. Era 120%. É, 120 que ele começou a morrer. É, chega até no... Ah, não, ele chega no 100, ele chega no 100. Quem chega no 120 é o Yusuke, que ele fala. Mas isso é mais pra frente. Nessa luta... É bem pra frente. Nessa luta contra o Toguro aí, acho que o Toguro deve usar uns 60%, uma coisa assim. Não, acho que nem 30%, uma parada assim. É, ele usou muito pouco, sim, ele usou muito pouco. Pega de leve, vai de leve. Na cadência. E um bagulho que é tipo assim, velho. Você é um cara que com 100%. Primeiro que o 100% dele é mentiroso, mas, por exemplo, você tem um 100%, por que você já não começa a luta no 100% e já não mata, tá ligado? Tipo, acabou. É graça, cara. Problema. Por que que o... Não, porque é legal. Ele tem noção que pode matar o cara com muito menos, né, cara? Exato. Pra que os Power Rangers não entram com Megazord, esmaga o bicho antes dele? É, essa lógica. Não, mas gente. É a mesma lógica, cara. Tipo, é porque, teoricamente, ele quer achar o cara que é mais forte do que ele, sei lá o que, precisa lutar, sei lá o que. Os caras viciados em luta, né? Tem muito isso em anime, cara. Os caras são. É incrível. Tipo, viciado em luta. Ah, só tenho 14 anos, eu quero achar alguém que pode me matar. Yes! Tipo. Pô, aí eu tô vindo. Quem não quer, né? Quem não quer achar alguém que pode te matar, né? Vai se fuder. Vai se fuder, cara. Com 14 anos eu tava, tipo, soltando pipa, tá ligado? Tipo, e assistindo Yu Yu Hakusho, assim, pá. Mano, não é assim que funciona. Né, sim. Mas aí eu sei que, tipo, cara, o Toguro meio que. Ele meio que. Deixa ganhar, né, cara? Deixa. Ah, eles fazem um acordo, né, cara? Ele e o Sakio, né? O Yusuke, ele e o Sakio, que era um dos apostadores também, que tava junto no. Com os empresários. Que é o maluco, que é o Shiryu com uma cicatriz no olho. É, né? Ele. Todo mundo, ele sempre. É o Shiryu que não ficou totalmente certo. Porque, tipo, as apostas são, né? Tipo, o time do Toguro contra os invasores, que é o time Uramesh, né? Aí, tipo, todo mundo vota sempre no Toguro e o cara, tipo, eu aposto 1 trilhão no Uramesh. Ele ganha tudo, tipo. No final das contas, quando. Eu aposto o cu do Gariba no Uramesh. Ô, alegria. Ah, isso aí a gente nem precisa apostar, né, cara? Você aposta sem valor nenhum. Pois é. Aposta sem valor nenhum. E, tipo, na luta final, né, cara? Foi rolou, tipo, ah não, cara, contra os irmãos Toguros, imbatíveis, sei lá o quê. E todo mundo aposta toda a grana lá no Toguro e o cara fala assim, não, cara, eu aposto todo o meu dinheiro no Uramesh. Aí ele faz esse acordo com o Toguro pra perder mesmo e depois conseguir fazer o torneio pra ele lutar de verdade contra o Yusuke, né, cara? Aí é por isso que eles fazem essa fita aí. Acho que é o. Aí fica lá o irmão mais velho ou mais novo, o outro? O outro? Ele chega mais velho, é o estranhão. Pô, eu não sei se é mais velho, só fala que é irmão, não é? Ele é mais velho, é mais velho. Ele é mais velho. O mais velho é o pequenininho. Isso, aí ele... Eu sei que daí, tipo, ele meio que forja essa derrota. Eu sei que o Rei aparece no final, né? Até corta a cabeça do gordão lá, né? Não, ele não faz nada. Não, aí o Rei não deixa ele fazer isso. É, eles não deixam, porque senão ele ia ser preso. Tá, ah, tá. Ia dar merda tal, tá. E tal. Se não me engano, quem mata o cara no final é o Toguro. É, o Toguro mesmo. É o Toguro, cara. Eu acho que o Toguro corta a cabeça com a mão assim. Ele explode a cabeça do cara no torneio. Ele dá um peteleco assim e a cabeça do cara explode. Sim, ele mata o Silvestre. Ele dá um pedala portal. Então, galera, vamos... Depois disso aí, o que temos? Eles salvam, né, a Yukina lá, tá? Continuam continua a seguir a história e beleza. Aí eles... Foi aquele esquema. Eles começam a organizar lá o Torneio das Trevas, né? Justamente pro Toguro conseguir... Antes daquela... Isso. O Toguro ele chama o Uramesh pro... Sim, pro torneio. Eu vou te mostrar como é que é. Pô, o Diogo, tipo, ficou 2 dias sem aparecer no podcast e já não lembra mais como é que fala, né? Calma, cara, vai devagar aí. Não, cara, desculpa, eu tô animado de estar com os meus amigos. Empolgadaço, né, cara? Saudade, né? Sacanagem, cara, sacanagem, fala aí. Então volta pro site. Então volta pro site e vai escrever post, porra. Depois eu volto. Deixa eu aproveitar minha vagabundagem. Mas quem que tava falando aí? Continua algum dos dois aí. Vou falar já então, foda-se. Aí o site perdeu os direitos de cortar. Mas o que acontece? O Guru ele chama o Yusuke, ó. Vamos, eu vou te mostrar o que é força de verdade. Porque o Yusuke tá meio confiante, né, cara? Que ele venceu o cara, né? Ele acha que venceu o cara, né? Uhum. Aí ele leva o Yusuke pra um prédio de estacionamento. E né? Destrói. E ele põe a porra do prédio abaixo com golpes, cara. Aí o Yusuke fica parado. Meu, é o cara mais ignorante do mundo, velho. É. Sim. É muito ignorante. Ele tremendo, cara. Caralho, esse cara é um monstro. Como é que eu vi esse cara? Aí ele fala, eu tô te esperando no torneio das trevas, então. Aí, tipo, aí beleza, ele fala isso. Cara, tipo, ele não tem alternativa, ele não tem alternativa. É, e depois ele fala, cara, se você não participar, você vai morrer. É tipo, fudeu, cara. Fudeu. Tipo, eu me mataria, tá ligado? Só pra não ter, ser morto pelo Toku, porque ele tava fudido, cara. Como assim, velho? Não, cara. Não, cara. Mostra o cara indo de um lado pro outro do tratamento. Pá, dá um soco, arrebenta uma coluna de cimento. Dá outro soco, arrebenta outro. Ele é que rápido é que, pra caralho, é assim, ele levou um prédio. É assim, ó, galera, os irmãos Toguro são conhecidos como irmãos Toguro só pelo sobrenome. Agora, o primeiro nome do Toguro é Paulo, cara. Paulo. Sério? Paulo. Entendedores entenderão. É Paulo Guina Toguro. Paulo Guina Toguro? É Paulo G. Toguro. Ele assina Paulo G. Toguro. Vou deixar o oco nesse prédio. É, cara. É. Tipo, e além dessa fita do Toguro querer lutar de novo contra o Yusuke de verdade e tal, também tem o esquema que o Sakio queria abrir o buraco pro inferno. E o jeito dele juntar dinheiro era ele apostar no Toguro e ganhar todo o dinheiro, cara, né? Como é que é? Abrir o oco no inferno? Fazer isso. Oi? Fazer um oco com o Makai, cara. É, ele ia fazer a transição entre a Terra e o Inferno pros loucos invadir Mew lá, né, cara? Porque ele queria ver a coisa, o caos, né, cara? É um dos tipo filha da puta aí que só quer. Ele queria ver o louco. É. Aí, tipo, eles têm um mês, né, cara, pra treinar absurdamente, porque se não fudeu, cara, ninguém vai sair vivo de lá, né? Aí é assim que começa o esquema do Torneio das Trevas, né? É tipo, sim. O Yusuke vai treinar com a Genkai na doutrina definitiva dela lá. E o Kuabra, o Hiei e o Kurama ficam treinando X lá, num meio que não dá muita ênfase assim nessa hora, né? Cada um faz o. Uhum. Cada um segue o teu caminho, treina. Eu nem sei o Kuabra. O Kurama. O Kurama. Ah, o Kurama. O Kurama treina. É, o Hiei treina o Kurama. Treina. O Hiei treina um pouquinho, mas depois o Kurama treina o Kuabra pra caralho, assim, tá ligado? É, se eu não me engano, começa assim. O Kuabra pede pra eles ajudarem ele a treinar, daí ele começa a treinar com o Hiei. Isso. E daí o Hiei chega. Ele acha que, tipo, o treinamento com o Hiei vai ser horrível. Daí o Hiei chega pra ele e diz assim: ok. Comigo terminou e foi a parte fácil. Agora vem o treinamento com o Kurama. E aí ele se põe ainda. Sim, cara. Muito bom, cara. Ah, e tipo, tem um lance que o Toguro fala que eles têm que se arrumar em grupo de 5, não é? Isso. Ele fala que são 5 pessoas e eles não têm o quinto elemento. Cara, eu achei uma malandrada foda. Sim, miguezão master pra luta final, né, cara? Sim. Cara, aparece lá o Yusuke com a mascarada, né, cara? A mulher vestindo as mesmas roupas da Genkai. A mulher, ela... Só com uma máscara branca. Ela age igual a Genkai, tem o mesmo tamanho, a mesma roupa e os mesmos golpes da Genkai. E não fala nada. É, e ninguém sabe. Só tem um pano na cabeça. Ninguém sabe que é a Genkai. E os caras ficam... Não, eles desconfiam, né, cara? Eles ficam desconfiando, né? Daí, tipo, lá, ele... No navio, o navio é a primeira parte do torneio, tá ligado? Tipo, só quem sobreviver vai ser a equipe que vai participar do torneio, né? É tipo, cara, estão indo no navio. É tipo Yusuke contra um monte de cara. E aí, eu acho que é só... É só... E o Yusuke tá dormindo, né, cara? Sim, porque ele tá muito cansado do treinamento. Ele tá dormindo e os outros ficam se fudendo, pai. Ele dorme por, sei lá, tipo, uns 4 dias seguidos, tá ligado? Porque, tipo, ele perde toda essa parte do navio, que os outros caras matam todos os monstros. Ele perde a abertura do torneio, a primeira luta, né? Só no finalzinho da primeira luta que ele acorda, cara. Tá ligado? Tipo... Isso, cara, tipo, é muito bom, velho. O Kuabra como sempre puto com ele, né? Que, tipo, mas ele mesmo dormindo, ele chega a dar umas porradas no. Sim, cara, ele bate nos loucos lá e tal. Tipo, é muito bom. Ele fala, né, enquanto tá dormindo, né? Vamos lá, Kuabra! Bate nele, Kuabra! ele vai e fica xingando alguém, cai dormindo, né, cara? É, tá velhinho, sei lá o quê. É tipo muito engraçado, né, cara? Mas não é no navio que cai a máscara da... Não. É mais da Genkai. Não é ainda nessa frente, parte? Bem não. Mais pra frente. Mais pra frente. Mas eles ainda estão meio desconfiados. Mas aí, tipo, o Yusuke sabe que é a Genkai, o Kuabra imagina e os outros dois estão ligados que é. Mas eles nunca falam nada, assim. Tipo, o Hiei e o Kurama nunca falam nada. Kurama, quando ele viu ela, ele é tipo... Kuro, ele foi tipo um espectador dele. Tá, e alguém cai. Sim, óbvio. Agora os outros, cara. Eu não sei se o Kuwabara e o Yusuke eles deviam estar, tipo, sei lá, meu. Não deve ser. É que o Yusuke é pior. O Yusuke já sabe, cara. O Yusuke sabe que é. Não ia saber nunca. Mas depois, tipo, mais pra frente, o Yusuke vai. Tipo, o Yusuke sabe que é ela. Mais pra frente, ele vai esquecer que ele sabe, tipo. Como assim não é ela? Tipo, é tipo muito bizarro. Quando ela mostra a cara, ele pensa que não é ela. É, mas tipo, assim, a gente. Eu acho que ela botou a máscara e ainda tava com a cara de velha, né? Então ele não. É, e, tipo, se ligou que ela ficou jovem. E depois falou assim, não, mas eu achava que era Genkai, como não é a Genkai? Tipo, cara, você tá louco, você tá bêbado. As capacidades mentais dele nunca deixam de surpreender, cara. Ele sabia do esquema e aí chega na metade e ele quer. Pois é, cara. É incrível. Aí começa então as porradarias mesmo, né, cara? Temos lá o Koema no camarote, né, cara? As melhores cenas são do Koema, velho. Koema e Jorge. Cara, e tipo, Koema e Jorge. O Koema, cara, o Jorge é o melhor, cara. O Koema é pequenininho, né, cara? Ele usa o esquema pra ficar grande, só pra passar e causar uma boa impressão. Isso. E tal. É. Aí vem. Com a chupeta, né? Com a chupeta, né? Tipo, eu não sei porquê, mas me vê aquela imagem dele com a jetpack no final, cara. Que desgraçado, né? Não, meu luta, cara, aqui, ó, meu, que eu tenho, estratégia ó, é fugir. É pra fugir aqui, ó. Estratégia é fugir. Então a gente tem, caralho, acho que. Temos a primeira luta, né, cara? Que é contra o time. O Loku Yokai, né? Ah, eu não lembro o nome do time, cara. É, o Loku Yokai. Aí, a primeira luta é do Quabra, não? Não tô enganado. Não, qual que é esse time? Eu nem lembro desse time. É aquele que tem o. Nossa. Tem o guri dos ioiô, aquele, cara. Tem o Link. Eu acho que a primeira luta é o Link, né, cara? É o Quabra, é o Quabra mesmo. Não, é o Quabra contra o Quabra. Eu achei que era do Kurama. Eu achei que era do Kurama, do carinha que tinha sequestrado a mãe dele e tal. E ele mata o cara. Ah, isso foi depois. Foi depois. Mas esse aí também toma uma trozova, né, cara? O Kurama fudeu com ele, né? Cara, com uma plantinha só, né? O Roto coisa tocou uma plantinha, acho que ali. O molequinho do ioiô. Que é o Link. Mas ele perde pro Link pelas regras, né? Porque, tipo, ele meio que tinha conseguido dar um. Ele cai do ringue. Nossa, eu não sei. Pera aí que eu tô abrindo os episódios aqui. Deixa eu ver. Ó, oh, o primeiro... Cara, é uma espada do Quabra. Calma aí. Duas espadas. É, o primeiro é o Quabra contra o Link. Isso. Aí o Quabra perde, não é? Que ele fica fora do ringue lá, ou fica em nocaute, porque o cara tá segurando ele. É um bagulho assim, não é? Isso. Aí depois disso, vem o maluquinho do fogo. Que é o maluquinho que manipula o fogo, aí vai o Riei. Aí o Riei, ele usa as chamas negras mortais lá, fode o braço dele. Mas é uma das cenas mais fodidas do desenho, né, cara? Que fica aquele dragãozão, cara, lá, rodeando. Ele não precisava ter feito aquilo, né? Que não foi somente pra show-off. É, só pra mostrar, só né, quisesse, cara? Só pra cagar na cabeça do cara, né? Esse é meu poder fodão. Ele fez aquilo pra dizer, ó, olha, eu sou foda pra caralho e eu não quero ninguém metendo bolo comigo. Saca aquela cena do Crocodilo Dante, que o cara puxa a faquinha, ele fala, isso não é uma faca, isso é uma faca, ele puxa aquele facão. É a mesma coisa dessa cena, cara. O cara mostra as chamas dele, pá, que diz que as chamas dele. Eu podia ter vencido só com a minha chama, mas eu resolvi, em vez de vencer, eu resolvi obliterar esse cara. Sim, ele transforma em cinza e evapora o maluco, tipo... Ele evapora o cara e ele queima o braço dele, né? Ele não utiliza, né? Olha, no controle total ainda. É. Uhum. Segundo o que a galera falou, é tipo uma técnica que... Só pode ser usada, né, até aquele momento perfeitamente no mundo das trevas, porque é uma chama das trevas. No mundo humano não. Exato. Tem, então isso aí ia ser um grande estresse pro corpo dele, né? Por isso que dá merda desse jeito. Uhum. Aí, mas beleza, ele fuzila e estupra um maluco, né, cara? Tipo, ele deixa um oco. Cara, na arena. Sobra nada. Aí, tipo, aí sobra um. O Kurama não luta nessa daí? Luta, não, ele luta, mata, luta, luta. O cara que tava com a mãe dele. O cara que faz mal. Ah, ele tem um dedo que vira um uma foice, né? Uma coisa assim. Isso. E ele tem um... É o cirurgião das trevas? Não. É o cara que tem o detonadorzinho lá e tal, né, cara? tipo random. Isso é um random, é um random lá e tipo, o Kurama ganha, beleza. Uma luta meio sem graça, na realidade. Tipo. Aí depois vai o. Depois, tipo, os outros dois lá que sobram sai correndo, né? Fugindo, tem a cabeça deles decepada, de medo, né? Aí chega o Tio bêbado e decepa os caras, tipo, um fuzila. Cara, do caralho, velho. É, tipo, ah, é. Só pra gente falar, o Yusuke ele tava. Ele tava morto, quer dizer, ele tava dormindo lá. Tava dormindo ainda, né? Tava dormindo até agora. Aí chega esse maluco que tinha perdido no paro ímpar deles lá. Ficou de. Cara, o jeito que ele fica fora da luta é o melhor, é, né? É, tipo, meu? Ele perdeu no Jokenpô dele, sei lá, paro ímpar, no palitinho, enfim. Ficou de fora, os outros dois fogem, ele vai lá, mata. Ele chega tão bêbado que, tipo, o bafo dele acorda o Yusuke, tá? E, tipo, o Yusuke é o próximo a lutar, tá ligado? Tipo. Muito zoado. Essa parte é muito boa, que eles zoam pra caramba a juíza, né, cara? A juíza, ela, cara. O cara fica tentando comer ela. Pode que sim, abraçando dela, ela. É a primeira juíza, aquela que tem rabo de raposa. Sim, a menininha lá, a moreninha. Essa luta deles é muito boa, cara. Ah, é massa, cara. Foi muita porradaria mesmo, tá ligado? Sem poder, assim mesmo, né? Sem poder, né? É tipo, começa a. Se pegando de soco. Começa assim, a rolar, né? Os poderes, só que eles são tão equilibrados, assim, que, tipo, logo os dois ficam fudidos e vai só pra porrada, né, cara? Aí começa a porradaria todas. Putz, é muito foda. Ele. No final, pra decidir, o tio bota aquelas facas no chão lá, as facas guinso pra eles pisar. E o Yusuke ganha, por uma cabeçada, né, cara? Sim, cara. Tipo, é que ele é muito. Aí eles ficam trocando cabeçadas, cara. É, não, foi uma cabeçada só que os dois dão ao mesmo tempo, né? Tipo, o que dá a entender é que o Yusuke. A cabeça mais dura é o cara que fica em pé, né, cara? É, só que depois falou os esquemas lá que o ângulo que ele tava era mais tranquilo lá e tal, tipo, pra absorver o impacto e resistir melhor, aí ele acaba ganhando. Que é o lance da sorte de novo, né? Exatamente. Cara, ele só ganhou porque ele era menor, porque se ele fosse do mesmo tamanho ele perdia, tá ligado? Exato. Mas é legal quando o autor deixa isso claro, porque tipo, ele mostra que o personagem dele não é o fodão absoluto, sabe? Que às vezes exatamente, o cara pra ganhar o cara só dá sorte também. É por isso que a gente se identifica, porque tipo, se ele é só fodão e só ganha porque ele é fodão, é chato, tá ligado? É legal quando acontece essas merdas. É isso que eu gosto do Togashi, velho. O Togashi, ele sabe trabalhar bem isso. É, ele trabalha bem personagem, Togashi, na real. Cara, isso é muito. É legal ver a personalidade de todos os personagens dele, dos desenhos, tipo Hunter x Hunter também, cara. As personalidades dos personagens são muito diferentes entre eles, tá ligado? Tipo, ele trabalha bem pra caralho, eu acho. A dinâmica dos caras, né? É, isso. Ah, e tem um detalhe, né? Tá todo mundo assistindo lá o torneio. Tá a Keiko, tá a mãe. Isso! É, tipo. Ah, é, tá irmã do lado, a menina. Que é a irmã do Quabra. Teoricamente é um torneio caro pra caralho que só monstro pode ver, tipo, e tá lá todo mundo, tipo, um monte de gente de boa lá, assim. Ela faz uma mutreta pra entrar, né, cara? É. Tem o campista lá, cara, é muito engraçado assim, ser campista e tal. Eles batem aí de segurança, nossa, é mó bosta, né? Depois disso tem eles passam pro próximo, daí eles enfrentam. Essa parte essa equipe eu não gosto muito, cara, que é o do... Ela é seguida, a batalha é logo em seguida, ou eles têm um espaço pra respirar, tipo... Cara, teve um espaço, é que teve depois mais adiante que rola uma sacanagem com eles, né? Sim, tipo, pra tentar derrubar eles. É, que vai uma luta atrás da outra. Isso, depois vem a próxima equipe que eles lutam, é a equipe do Itigaki lá, do doutor lá. Depois dessa luta é a luta contra os ninjas. Não, primeiro é dos ninjas, depois acho que em seguida já vem a do Itigaki lá, tá ligado? Contra do Itigaki é logo, cara, direto, porque tem uma luta que eles estão tudo fudido que eles precisam lutar. Que o Quabra tá. Sim, Quabra é contra tá os ninjas. É contra os ninjas que eles estão fudidos. É contra os ninjas que eles estão fudidos, cara. Não, mas eu tô vendo aqui no guia, cara. Eu tô vendo no guia de episódios aqui, tipo. Nos desenhos, tá ligado? Tem eles lutando contra a equipe do Togura, que. Oh, caralho, essa é a equipe que o Riei matou maluquinho de boas e tal. Depois mostra a máscara. Ah, é. Logo em seguida essa luta já é a luta contra o Dr. Itigaki, então. Isso. Sim, porque eles se fodem na luta contra o Dr. Itigaki e aí logo depois aparecem os ninjas. Tipo, eles lutam isso, seguido. Cara. Porque isso, essa isso luta mesmo. Dos ninjas teve altas tretas, cara. Eles tinham que ficar numa barreira, os que tinham. Era 3 contra 3. O Riei fica preso numa barreira, se não me engano. Isso, cara. Que tem ele parece que vai se tratar e a enfermeira é uma ninja disfarçada não, e prende ele. Não, a gente errou, cara. A gente errou. É, a luta do Dr. Itigaki é depois dessa luta dos ninjas. Eu tô vendo aqui, tô vendo os maluquinhos caídos no chão, a Genkai curando eles e tal. E nessa luta, esse pai, eu acho que é direto contra os ninjas, não é? Porque o tal Riei, a mascarada... Eu passei o link aí. Tá escrito no chat aí, cara. É sério, eu tô vendo uns bagulho aqui. Cara. Não, cara. Tudo bem, cara. E é por isso que eu disse, essa parte eu acho meio chata, eles lutam contra os humanos porque, lá, que são... É porque tecnicamente são, tipo, eles não lutam. Tecnicamente eles não lutam, a Genkai usa um golpe lá, purificador de alma. Não, eles lutam pra caralho, eles... Não, cara, eles só se defendem, cara, eles não atacam, cara. Ah, não, o Quabra apanha que nem um cachorro. Vão os três juntos, é né? E o Riei ele não quer lutar. Ele descobre que são humanos, né? Normais que estão sendo usados e tal, eles se recusam. O que aconteceu com o Riei e com o Kurama? O Kurama, eles estão na floresta. Eles vão resgatar o mestre dos caras. Eles vão pra floresta e eles acham escapando. É, porque o Dr. Itigaki prendeu o mestre dos caras. Não, mas só que eles não estavam no... Ah, eu acho que foi uma fita do tipo... Ah, vocês vão lutar contra esse time e vocês têm, sei lá, uma hora pra entrar no estádio, sei lá, e tipo... É, exatamente. Aí os caras prendem eles na floresta, ficam ocupando o tempo deles. É, tem um robô lá, um robô gigante. Só os outros três fudidos já estão... Dois fudidos e a Genkai estão lá no ringue, né? Sim. Uhum. Aí ele fica calculando, ah, minhas chances de ganhar é 99,75%, sei lá o quê. É. Isso, cheio do... Então um pau deles então, aí nessa hora que, tipo, os caras... Que a máscara da Genkai cai, né? E eles veem uma minazinha de cabelo rosa, jovem. E o Yusuke fala assim, ih, cara, não era a Genkai? Até eu achava que era, quem é essa aí? Retardado, né, cara? Mais pra frente eles descobrem que quando ela fica com poder full, ela fica jovem e tal, mas até aí ela... É a Genkai ainda, né? Tipo, os caras são muito burros, mano. Aí depois que eles enfrentam esses, que eles vão pro time Mashou Tsukai lá, que é o dos ninjas, né? Isso. Aí... É tipo, rolar essa teta do ninja é legal pra caralho, cara. Muito... É, foi que cara, teve, foi que teve um monte ninja... de... Foi aí que teve um monte de mutreta, né, cara? Pra impedir deles lutar, pra eles ter que perder mesmo, tá ligado? É que tipo, aí eles prendem o Riei. Tem uma enfermeira lá que é um dos membros do time deles lá, né? Tipo, prendem. É um membro reserva, prende o Riei. Prende o Riei e a Genkai. Tipo, os caras falam assim: ah, prende os dois e de boa, cara, a gente tá ganho, são os dois mais fortes. Aí começa. Se eu não me engano, O Kurama derrota dois caras e o Yusuke derrota. E o Yusuke derrota o resto. Não, o Kurama derrota dois caras, que é o cara das pinturas e o. Isso, o cara das tintas, né? Daí o Yusuke luta contra o cara do suor e contra o Jin. E aí no final, quando tem o último cara que senta o cacete no Yusuke, que daí tu fica pensando, vai, ele vai. Porque essa é de enquanto tiver alguém no time, eles vão lutando, né? Uhum. Não é pro vitória. É, isso, então, isso. Vão indo. Daí o cara senta o cacete no Yusuke, daí do meio do nada levanta um Quabra, né, fudido, chumbeado e vai lutar contra o cara que é da terra lá e tal. E cara, é a luta mais engraçada, porque tipo, o cara tá lutando mega sério e tal. E aí do meio do nada ele vê a Yukina e ele vai falar com ela. Isso, e o cara fica fortão, né, cara? O cara. É, tipo, ele, não, agora eu tô melhor, olha só, a Yukina e tal. Aí o cara, pô, que esse filho da puta tá fazendo? E ele vai pra cima do Quabra e o Quabra puto pega e dá um golpe nele, tipo assim, cala a boca que eu tô falando com a Yukina! Fuzila, cara, é uma luta, né? Tipo, vivo, é nessa cara, que ele manda. É nessa luta que o Quabra manda a máxima lá do. Não, não, não, não. Isso aí é contra o Toguro só. Mas tipo, um bagulho, que é, um bagulho que é tenso, cara, que tipo, o Kurama começa lutando e o maluco paralisa ele todo, deixa ele sem poder usar os poderes e tals. E tipo, velho, o Kurama vai na coragem, cara. Ele luta contra dois, tipo, todo fudido, e ele quase morre contra o terceiro, né, cara? É, na segunda luta ele quase morre. Que dele planta a semente das trevas nele mesmo. E usa de espadinha lá, né? E tal. E pra espetar o Koga. O Koga? Troy, que é o carinha do gelo. E aí ele espeta o cara e ganha. Só que daí vem o cara do suor lá e senta o cacete nele. É, tipo, fica dando porrada na cara, porradona mesmo. Até os loucos falam, velho. Tipo, para, senão o Yusuke mata você, tá ligado? É, porque o Yusuke entra dentro da. Acho que ele tá mirando, dentro tá mirando da areia, Leigan, né, cara? No doidão. É. E aí ele luta contra o cara e senta o cacete no cara, velho. Muito foda essa luta. Pois é, eu curto muito essa luta do Kurama aí, cara. Aquele fica paralisado lá e tal. Sim, cara, é foda isso aí. E eu acho que depois. Esse aí que tem o Jin, né, cara? Nossa, quem é batalha é muito Jin, né, cara? Cara, divertido pra caramba, velho. Tipo, é o Yusuke se divertindo na luta. Sim, com, tipo, os dois, tá ligado? Tipo. Eles tinham lá um propósito, nem lembro o que era, mas tipo, o Jin tava lá só pela zoeira mesmo. Pois é, tipo, o Jin tinha ido pela zoeira dele falar, eu vi que tu luta bem e tal, e aí eu quero lutar, porque o outro cara ia lutar, o cara da Terra ia lutar. Ele fala, não, deixa que eu resolvo. Ele pega e vai, e essa luta é muito massa, cara. Porque eles é os dois se divertindo, sabe? Pois é, tipo, eles dão o máximo deles lá e depois o Yusuke só nocauteia ele e o Jin não consegue mais levantar, e fica. É, acaba, né? Só que daí o Yusuke tá todo fudido, e daí o último cara pega e diz, bom, já que ele tá todo fudido, eu vou acabar com essa. Uhum. Aí vou acabar com o time, né? Aí chega o Kuwabara depois. Kuwabara. E essa luta foi tão random que eu nem lembrava, nem lembro desse maluco da Terra, nem lembro da cara dele, nem de porra nenhuma, tá ligado? Sim, é que ele aparece muito rápido, cara. É, ele perde tipo, rapidão, ele... Ele era o líder da equipe, ele era considerado o mais forte dele. Acho que ele usa armadura, não é? Uma armadura de terra, uma fita dessa, assim. A técnica dele, ele faz uma armadura. E bate o cara. Só que eu ainda acho que o Jin devia ser mais forte que esse cara. Ah, eu também acho. É que ele só quis lutar antes e o Yusuke perdeu toda a energia dele. Por isso que ele perdeu fácil com o cara, né? Sim. Essa luta muito é massa. Sim, cara, essa parte é muito massa, cara, muito massa. Aí depois disso, os loucos saem do... No meio dessas lutas, vão aparecendo as lutas do time Toguro, né, cara? Que o time Toguro tem que lutar também, pra chegar na final. Mostrando ele, tipo, luta um carinha só, luta só o Toguro, só o irmão do Toguro. Não, acho que é na primeira luta do time Toguro. Só o Toguro luta, né, cara? Só o Toguro novo. E numa das. Acho que é a segunda luta, o quê? Luta só o Toguro mais velho, que é aquele time deles que é tipo uns Power Rangers, assim. Cada um numa cor e eles usam um cinto com a letra do nome deles, assim. E aí todos eles morrem. Ao mesmo tempo, assim. Tem uma que luta só o malucão na máscara lá, né, cara? Que ele pega Eu acho que não luta o Toguro. Porque todos os outros lutam. Tem uma luta. O Toguro mais novo luta, o Toguro mais velho luta. E o Shiryu lá com a máscara de gás luta também. É, e o do Machadão também, cara. Ele mata um time inteiro sozinho. Porque ele fica com aquele machadão gigante, os caras falam assim, não, agora é nossa hora, é só chegar perto. Aí tipo, os caras chegam perto e ele mata igual, tá ligado? Tipo, ele mata um. Sim. Aham. Uhum. É um personagem mal aproveitado pra caralho também, né? Vamos combinar. Todo time do Toguro é mal aproveitado, mas é fudido, cara. É insano. Não, tipo, eles são personagens foda, mas, tipo, eles são mega mal aproveitados. O Bu e o. O Karazu, né? O Karazu, acho. Só aparecendo pra montar time, né, cara? É, tu sabe, o único problema é. Mas eles mereciam mais destaque, cara. A única coisa que tu sabe deles é que eles perderam pros irmãos Toguro, né? Há um tempo atrás e, tipo, meio que viraram aliados por eles. Uhum. Mas enquanto isso, daí o time Yusuke, a próxima luta deles é contra o time Uraotog, né, cara? Tem só. Ah, o time Uraotog. Tem o cara da imagem. Imagina o cara do espolinho, cara. Sim, cara. É uma das lutas mais legais, cara. É fodida essas lutas aí. eu gosto dos dois caras que saem desse time e viram do bem. Ah, sei, sei. Shishuoka Maru e o Suzuki lá. Uhum. O Suzuki e o Shishuoka Maru. Eu acho muito massa, cara. É muito foda, porque os outros é meio random, assim, né? Tipo, tem o maluquinho lá da vara de pescar que perde pro Kurama, né? Pô, e a luta dos tesouros, a luta é fodida, cara, que o Kurama, a primeira vez que você sabe que ele vira ele é baseado naquela lenda do carinha que envelhece, né? Aí ele usa no Kurama, né? Isso, cara, sim, e o Kurama a névoa que faz o cara ficar velho. Quer dizer, ficar jovem. É a névoa que faz o cara revelar a verdadeira forma dele, se eu não me engano. Coisa assim. Era pra transformar ele num bebê, a névoa. A ideia é que o Kurama virasse um bebê. Só que ele acaba voltando a ser o Yoko, né? Isso. Acho que é isso aí. Aí tem, foda, tem essa luta aí, daí, porra. Tá muito foda, né, cara? Daí ele vira o Kurama louco. É o Riei que enfrenta o cara do bolinho? É o Riei que enfrenta o cara do bolinho, não é? É, ele mesmo. Eu acho que é. Tem lá o. Como é que é o nome do cara? Não lembro do nome do cara, velho. Kuromotaro. Isso aí. Sim, ele vira uma macaca. Come um bolinho. É, tipo, ele a técnica especial dele é memorizar os golpes dos caras, né? Depois ele come um bolinho pra ganhar uma imunidade nesse tipo de golpe, poder, esse tipo de coisa. Aí ele vai ficando fodão. Só que não dá nem graça. Depois disso, é o Shishuoka Maru, né, cara? Ele atira o Kuaba lá no outro estádio, né, cara? Sim! Essa parte é ótima. É muito foda, e o Cobra vem correndo a pé, tá ligado? Pra chegar lá de novo. Tipo, ele chega e tá na treta lá, tá com a Genkai já, né, cara? A Genkai já tá... Sim, sim, cara. Isso, acho que luta com a Genkai é duas vezes, cara. Isso, é que eu lembro que ele tocou o Cobra lá no outro estádio velho duas vezes, cara. É verdade, cara. E ele manda o Cobra lá pra puta que pariu. Uhum. Aí, tipo, a Genkai ganha, né, cara? E como o próximo adversário, eles achavam que eles iam lutar contra o Toguro. Como eles perderam e o time Uramesh vai passar, ele manda lá o Liko pro Kurama e a espada pro Kuaba, né, cara? Não, é, sim, o primeiro Suzuki. O Suzuki luta contra a Genkai. Isso, lá. Ele perde. Ele revela que ele é o de palhaço lá e. Cara, mas o que ela faz é com muito ele. Suave, é verdade, é verdade. Pode crer, esqueci de falar do Suzuki. Ela dá o meteoro de Pegasus dela lá na cara dele. Estoura o cara. Shotgun, né? Shotgun. É, o Shotgun. Que ele é o velhinho no começo e depois ele vai. Ele mostra quem é de verdade, né? Eu não gosto de pessoa velha, tá disfarçado, ele é um palhaço. O Suzuki, o Belo, é que chama ele de Belo, não sei o quê. E a Genkai desmonta com a cara dele, é muito foda, velho. Só que o poder dele é foda, cara. O poder dele é foda, só que ele é um escroto mesmo. Ele é um escroto, foi encarar a Genkai, né, cara? Depois que eles. Depois, mais pra frente, quando eles aparecem de novo, ele tá massa, cara. Então, um personagem massa. Mas é, quem ajuda eles é o Shishuoka Maru, não é? Isso. Que é o da espada. Mas quem dá os equipamentos pra eles, se eu não me engano, é o Suzuki, cara. É, acho que são os dois. São os dois, se eu não me engano. Não é uma fita. Não, é o Suzuki. Porque o Suzuki era o líder, né? É o Suzuki, então, ele tinha esse... Ah, tá. Entendeu? É. O objetivo do Suzuki era derrotar o Toguro, porque o Toguro derrotou ele há muito tempo atrás. Ele queria que o Toguro. Humilhou ele, na verdade. É, humilhou ele. Daí ele entrega a espada experimental pro Kuwabara, que é o que... Kuwabara e a fruta da vida passada lá pro... É o Liko, o Liko que faz caipinto. O Liko, O Liko. E aí o... Ah, a gente tem que lembrar também do ovo do Yusuke que chocou, né, cara? Ah, nasceu fio, né? Nasceu... É, nesse meio tempo o Yusuke tava treinando lá com a véia, né, pra ficar ainda mais forte. E aí a véia falou, vou te dar uma técnica definitiva, mas... Que é o treinamento mais escroto possível, né, cara? Essa vai ser a mais fatal de todas. É, tipo, ele... Ela põe toda a energia dela dentro dele, não é uma coisa assim? E, não, primeiro ela ensina um esquema lá, que é tipo uma parada especial, que ela... que é tipo um portal. É tipo, eu não sei como é que eu explico aquilo. É um. É, tipo, ele começa a treinar super, hiper, mega pesado, não consegue nem aguentar a energia espiritual lá, uma fita dessa. E depois isso. Ele pode liberar o poder. Aí ele vai ficar forte pra caralho. E somando isso com a última doutrina da Genkai, ele fica tipo um monstro absurdo na treta, né, cara? E o ovo dele choca, o ovo dele lá, que era de quando ele morreu lá, que tinha aquele ovo das trevas lá, choca com o bichinho. Como é que é o nome do bicho? Fio, Fio. Fio, né? O Fio. É, tipo, eles acharam que ia ser um monstro. Monstro bonitão. Um monstro foda. Nasce um pintinho azul. É, tipo um. Bonitinho pra caralho, tá ligado? Porque o Koema explica, né? Que se ele fosse um cara escroto, ele ia nascer um monstro que ia matar ele, né, cara? Uhum. Mas aí, como ele ficou um cara mais ou menos legal, né? Nasceu o passarinho, ó. Sim. Beleza, e aí. Vamos pra temos... treta final, né, cara? Que é o... Depois disso temos a... o que importa, né, cara? A luta. O bagulho doido. Qual é a primeira luta que tem da equipe Toguro com a equipe Uramesh? Acho que é a do Rie, não? Do Rie com o cara da bomba. Contra o Bui? Contra o Bui? Não. Não, eu acho que é o Kurama, não é? A primeira Kurama do Kurama. Na verdade, a primeira luta que vale é a luta da Genkai contra o Toguro fora do torneio. Ah, a gente esqueceu de falar isso, é verdade. Que é quando a Genkai morre, né, cara? Tipo, depois... Ah, é que aí conta que eles tinham uma treta antiga, que eles... Sim, eles eram um casalzinho, e aí... Aí o Toguro resolveu que ele queria matar a geral, queria ser fodão. É, um demônio. É, o tipo, o Toguro falou assim: ah, cara, a gente tá forte pra caralho. Um demônio matou todos os estudantes deles. Eles foram... Aí ele resolveu ficar forte pra caralho, só que jeito que ele arranjou foi vender a alma dele, né, cara? Não, foi um esquema assim, ó. Eles foram campeões do torneio das trevas. Aí. Eles eram os mais fortes possíveis. Não, o Toguro é Genkai, o time deles lá. Isso. Aí, tipo, o Toguro falou assim: cara, pra gente ficar mais forte, a gente tem que continuar com essa idade. Aí ele vendeu a alma do demônio, a alma pro demônio, pra ele continuar, pra ele viver imortalmente. E ele pode treinar pro resto da vida e ficar forte pra caralho. E a Genkai falou: não, cara, eu vou continuar, a gente tem que, não, cara. Tem que morrer, tá ligado? Aí tipo, a gente tem que morrer. Sim. Aí eles viraram inimigos por causa disso, porque a Genkai não acreditava que esse era o caminho, que esse atalho não era válido, e o Toguro achava que ela era fraca por isso. Aí eles começaram a tentar. E o poder dela é que quando ela atinge o nível máximo de energia dela, ela rejuvenesce. Sim, é uma consequência do poder dela, tipo, ela chega tão no limite com a força dela que ela acaba rejuvenescendo. Aí o Toguro faz umas observações lá, que ela continuava muito bonita, mas não adiantou, né? Sim, sim. Mas o que acontece é o seguinte, a Genkai, ela passa a doutrina dela pro Yusuke. Fica mais fraca, e aí, né? E ela fica mais fraca, e ela, daí ela encontra o Toguro e decide que eles vão resolver ali. E aí o Toguro senta o braço porque ela tá com medo que o Yusuke não segure o Toguro, cara. Uhum. E o Toguro mata, e o Toguro também, o Toguro mata ela pro Yusuke ficar mais puto mais da cara. Pra liberar tudo e ir pra pancadaria mesmo. Pra liberar mesmo, todo o poder. Tanto que eu acho que o Yusuke só descobre que ela morre depois. Não, ele vê. Ele vê. Ele vê a morte dela, pô. Ah, sim, ele vê. Sabe que ele fica putaço, ele... Ele manda um Leigan na mão, né? Estoura a mão do Toguro lá e tal. Sim, sim, sim. E aí ele. E daí depois desenvolve pra luta final. Só que, tipo, como eles eram em 5 lutadores, e aí agora eles só estavam em 4, né? Sim. É, tipo, ferrou, né, cara? Eles não iam poder. Aí lutar. Eles precisavam de um substituto pra Genkai. Daí quem entra no time deles? O Koema. Mas qual é o Koema? Seu jetpack pronto pra fuga, jetpack, né? O Koema. Na verdade ele queria mandar o Jorge, se eu não me engano. Ele mandou o Jorge. Vai lá, chumacabra. Ô, demônio! Vai lá, demônio! E aí ele entra no time. E o quinto membro do time Toguro sempre foi o empresário dele. O Sakio, né? Isso. É o Sakio. Só que como ele nunca precisou lutar, nunca foi necessário que ele fosse pro ringue, ele nunca tinha ido pra lá. Ele, naquele dia ele vai, porque ele dizia precisar dos 5. E daí que ele faz a aposta dele, que ele aposta a vida. Uhum. Ele aposta no time todo mundo. Sabe, eu lembro, cara, eu tinha uma lembrança que, tipo, Como é o nome do filho da puta? Do Koema, ele entrava na luta e desistia logo de cara. Mas só que eu acho que eu confundi com algum outro desenho, alguma outra coisa, cara. Pode ser. Eu também tô com... Porque eu lembrava... Tipo, não, me é estranho. Quando começou o torneio e falou que ele ia, não, beleza. Aí o Koema vai chegar na primeira luta e já vai desistir. É com essa que eles perdem, porque começa a contar mais depois as vitórias. Só que eu confundi. Tem um rolo desse no Dragon Ball. Tem um rolo desse no Dragon Ball, problema. É, cara, só eu tô imaginando. Quem é que desiste. Mas então tá, cara. Daí o primeiro luta é do Bui, né? Contra o Riei. É a do Bui, não é a do Kurama? Cara, não sei, eu tenho a impressão que é do Bui primeiro, cara, que ele sai destruindo, ele sai lavrando. Eu lembro dele sair lavrando o estádio, cara. O estádio todo, né? Eu decidi que a primeira é do Riei mesmo. Eu não sei, cara, eu não lembro. É, mas a ordem não altera. É, não muda muito, tipo. Vamos começar falando por causa do Riei, né, cara? Que é o do malucão que, tipo, usa umas armaduras pesadonas, tem os machadão e... Nossa, é muito do caralho, velho. Tipo, bui, cara. É, e depois você... Daí ele começa a contar a história. Ele fala que, tipo, ele perdeu pro Toguro. O Toguro, tipo, quis manter ele por perto porque falou assim, ah, cara, você tem potencial, continua treinando e um dia você, tipo, vai poder lutar comigo de igual pra igual. Mas aí esse dia nunca chegou, né? Tipo... Uhum. O Riei deu um cacete no maluco. O Riei ficou meio mal também. Ele usou lá o dragão negro, né, cara? É, tipo... Ele fez aquela parada que ele revertia a técnica pra ele mesmo. Ah, não. No começo ele tacou o dragãozão. Aí o cara resistiu. Aí ele tacou de novo, o cara voltou pro Riei. Aí quando voltou, o Riei absorveu e falou assim, ah, não. Aí ele reverteu pra ele e falou, eu sou o verdadeiro dragão. Aí ele foi lá e fuzilou e matou. Estourou, maluco. Eu acho que não matou, né? Ele não chega a matar. Ele não chega a matar porque ele pede pra ser morto. Ele fala assim, agora eu não tenho mais sentido pra, ser morto, pra viver. Eu perdi pra alguém que não era o Toguro, me mata. Ele fala assim, ah, cara, tipo, não aceito ordens de ninguém. E, tipo, é, ele disse que não gosta de receber ordem e deixa ele vivo. Mas é mentira, ele ficou com pena, cuzão do cara. Aí depois tem uma... Foi a do cara azul, a luta, né? Do cara azul. Cara azul. É, então. Ele tinha os explosivos. Isso, tipo, eu acho que essa é a luta mais legal de todo o desenho, cara. Na moral. De todo desenho mesmo, eu acho que é fodida. Luta contra o maluquinho Super Saiyajin lá, né? Ele tem uma máscara e tal, e o poder dele é, tipo, materializar a bomba. Mas só que, como o poder é muito sutil e tal, e a bomba não precisa necessariamente ser muito forte, as pessoas não veem. Então acho que ele explode os bagulhos só de tocar, mas ele só deposita. Aí quando o Kurama fica mais forte e tal, ele vira. A raposa, ele acaba conseguindo ver as bombas ao redor, tal, umas fitas dessas, assim. E, tipo, o Kurama se fode, ele mata o cara, mas só que depois, tipo, ele perdeu na contagem, tá ligado? Porque, tipo, ele ficou uns 10 segundos e não levantou, né? Aí, tipo, mesmo ele matando e ganhando, ele perde a luta. Na verdade, ele derrota o cara quando ele tá deitado no chão ainda. É, então, tipo... Ele perde. Embora passem dois episódios, só foram 10 segundos. Só uma perguntinha ali. Nessa parte já tinha trocado a apresentadora? Já tinha, já tava a Julia. Ele trocou na luta antes dessa. Que mudou a apresentadora, mas não mudou a dubladora, né? Não, mudou, é diferente. Mudou, cara, muda, cara, porque a outra, ela passa a ser comentarista. É, ela só fica comentarista. É, vira comentarista. Ela fala mais do que a minazinha do rabo de peixe, tá ligado? Então, tipo, você acaba achando que é a mesma dubladora. Exato. Aí temos a luta do Quabra, né, cara, contra o irmão mais velho lá, o Toguro, o Toto, né? O Toguro menorzinho lá. Togurinho. O Toguro é Anny ou Toto, cara? Sei lá, tem uma classificação aí. Vai, irmão mais velho, irmão mais novo. É o mais velho. Anny é o mais velho. Anny é mais velho, o Toto é o mais novo. Toto é o maior. Então ele é o Anny. Toguro Anny. E, cara, eu nem lembro dessa luta, cara. Me refresco com a memória aí, porque eu... Ah, tipo, é nessa luta que o Quabra descobre que a Genkai tá morta, porque até então ela só não tinha aparecido. Aí, tipo, é o Quabra que não sabia que ela tinha morrido. É, tipo, aí a minazinha vai lá, o irmão do Toguro vai lá, faz as marionetes, corta e tal. Isso, ele mostra, cara? Ele passa, mostra o foco porque o poder lá do Toguro, ele modifica o próprio corpo e tal, ele não sabia como se defender. E ele tinha acabado de matar o Gourmet também, né, cara? Ele tinha absorvido o poder de De comer. Não, não, isso está confundindo. Isso é na segunda. Na outra parte. Foi. Então, é tipo, nessa parte, ele só. Tipo, é um cara imortal porque ele consegue manipular os órgãos, ele só morre se destruir o cérebro ou. Ou coração, tá ligado? Coração, né? Coração. É, tipo, só que ele consegue mudar de lugar. É, coisa. O cobra se fode pra caralho. Ele é varado direto com aquelas unhas sinistras lá e tal. Tipo, o cara destrói. E a saída dele é, tipo, manipular Lei Ken, fazer uma raquete e matar ele inteiro. Ele faz uma raquete com o cara. Igual um inseto, velho. É, cara. Só que ocupa nisso... o ringue todo, cara. Tipo, fuzila, pá! Destrói, cara. Só que ele não morreu. Ele usa o poder, ele usa o poder todo daquela raquete lá, né? Sim, sim. Isso, cara. Mas aí esse togurinho aí, ele não morreu, né? Ele ganhou a luta, porque aparentemente ele já tinha sido obliterado. Só que depois ele... Vamos dizer assim, até aquele momento ele tava morto, aparentemente. É, aí ele ganhou a luta. Aí mostra que depois ele se infiltrou na rachadura do chanto. Não, depois mostra que... Assim. Não, depois... Não, essa parte, beleza, ele já tinha ganho depois que ele usou a raquete. Aí depois, tipo, ele não matou os órgãos inteiros, vitais inteiros, mas a luta já tinha sido ganha, uma fita dessa, assim, que acabou rolando. Uhum. Então, mas o Toguro voltou vivo, ele levou mais tempo porque pra se recuperar só, porque tinha sido danos muito sérios, mas só que ele se recuperou. Aí o Togurão vai lá e fuzila e taca o maluco pra longe, tá ligado? Tipo, sim, sim. Falou, você não vai atrapalhar minha luta, caralho, e... Isso, agora você nunca mais vê na vida. Até a próxima temporada. Até o podcast que vem. Até o próximo podcast. Bom, daí temos a luta fodona, né, cara? É, a luta mais destruidora de todos os tempos, né, cara? Não, o estádio já tava fudido. E era o segundo estádio, cara. Era o segundo estádio. E a segunda arena no segundo estádio. Ah, peraí, mas antes... O Toguro tinha levado uma outra arena. Sim, o Toguro foi buscar a arena aqui. Ia buscar a arena nas costas, né, velho? Era muito Pois é, foi depois da luta do Rien, né, cara? Isso, é legal a juíza desesperada. Pare de destruir a arena, pare. Mas um bagulho que é muito. É um bagulho que é muito mentiroso nessa luta do Toguro aí contra o Yusuke, cara. Que tipo, a diferença dele dos 90% de poder pro 100% de poder é brutal. Não são só 10%. É como se fosse tipo de 90% pra 300%. Porque, mano, tipo. 90% ele já era fodão, mano. Com 100% o cara ficava insano. Mas aquilo não era só 10% de diferença de poder, cara. Era muita coisa. Parecia muito mais, cara. Sim, era. Engraçado que ele vai virando um alface, né, cara? Cada transformação ele vai ganhando uma camada, né? velho. O músculo vai crescendo de uma puta maneira escrota. Porque quando ele tá no máximo lá, tipo, ele fica só tocando golpe de aro no Yusuke, né, cara? Tipo, o dedo, assim, né? Tipo, ele fica estalando o dedo, cara, tocando golpe de aro. Monstro, né? E tipo, Yusuke, não, e eles vão matando mó galera na arquibancada, né, cara? Pois é, cara. Durante todo o torneio, cara, volta e meio, alguém de alguma equipe puxava uma arma que, tipo, ia matando geral na volta, assim, tá ligado? Isso acontecia direto, cara. Aí a Genkai volta, ela possui o Pio lá, o né, Pio. Cara? Ah, exatamente. Pra dar um sermão lá no Yusuke, aí, né? Aí o Yusuke ganha a força lá extra, o 120%, pra bater no Toguro. Aí o bagulho começa a ficar doidão, né, cara? Ah, pera aí, o 120%, né, depois que o Cobra se fode lá, cara? Ah, é verdade, depois que o Cobra se fode ainda, é verdade, é verdade. É, que tem a cena mais lágrimas masculinas do mundo. E aí que ele fala que a flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser cobra. Aí ele sai correndo e toma-lhe um socão aí no estômago, fica de boa. Toma uma moca do Toguro, né, e aparentemente ele morreu. Aparentemente morto, aí, né? E aí que o Suki quase vira Super Saiyajin, depois da nível 3. A Duma de Atena, né? É foda. Uhum. O cara fudido. E tem o lance lá que o Toguro fala que ele não ficou puto, ele ficou triste. A força dele tá vindo da tristeza dele pela aparente morte do Kuwabara lá. Uhum. Ele fica foda. Aí, tipo, ele fica lá se torturando porque rompe, não consegue sair. Mas ele rompe o selo lá, não rompe? Tipo, que ele, a Genkai não, tinha colocado um selo. Não, ele rompeu antes, mas só que aí depois ele consegue, ele faz igual aquela luta contra aquela primeira luta lá contra o Suzuki contra os quatro monstros lá, tá ligado? É Suzuki, não é o nome do carinha? Não lembro. Suzaku, isso. Que ele tira a força, tipo, dele mesmo, tá ligado? Que ele começa a se matar, mas pra poder ter mais força pra bater no cara. E é a mesma coisa que ele faz com o Toguro. Ele, tipo, tira a força de vontade dele, tipo, a força do espírito dele, e começa a se prejudicar, a se matar de verdade, mas pra poder ficar forte. Aí é aí que ele consegue bater no Toguro, né, cara? Ele dá o 120%, o Toguro reconhece e morre, cara. Simples assim. Parece um pedaço de graveto. Ele não morre. Ele vira pó. É, ele parece uns gravetos secos, né, cara? É zoado. Sim. Não, porque ele, depois que ele. Quando ele morre, entre aspas, ele volta ao 0%, né? Que daí ele é um cara do magrão. Magrelaço. É. Ele ainda aguenta um. O último golpe do Yusuke, né? O último tiro lá da Elegan dele. Tipo, Ele para, né, cara? Ele para o último. Ele para com a mão, cara. O Elegan mais forte de todos. E depois, aí ele morre. Farelo. Aí já era. Pô, essa cena é muito foda. Cara. Porra, fodida essa luta. Ah, mano, todo esse torneio é a parte mais massa do desenho, né, cara? Legal pra caralho. É. Sim. Foda pra caralho. Depois vai o Yusuke chorar a morte do Kuwabara lá, né? O Kuwabara, tipo, dá uma risada lá. A gente tava com o Kuwabara meio de sacanagem. Se pediu de um monte de sacanagem pra fortalecer o Yusuke. Sim, daí o Yusuke depois quer bater nele. Ele, não, eu tô machucado! Ele quer matar o Kuwabara. Sim. É, mas eu lembro que ele não tem muito tempo não pra brincar, porque o malucão lá, o Rico, o Sakio, ele explode a porra do estádio, que ele tinha apostado a vida, né? Então eu falei, então vou ficar por aqui mesmo, né, cara? Tipo, o cara era muito fodido, ele era tipo um jogador nato mesmo. Ele falou que apostei minha vida, ele então, tinha apostado a vida dele algumas vezes só, ele queria apostar de novo e tal. E ele tava nessa pela emoção, né, cara, da aposta, né? E também pra poder abrir o buraco. Isso, pra abrir o buraco. Mas o bagulho que é escroto, né? Que tipo, ele precisa levantar trilhões e depois, tipo, alguns meses depois os caras estão fazendo isso sem grana nenhuma, tá ligado? Tipo. What? Tá errado isso aí, né? Pô, que lógico. Tá desmoronando, eles vão. O cara morre e eles vão se embora de lá. E a Genkai volta. É, tipo, Genkai volta. Alguém faz basicamente o mesmo processo do Yusuke, né, cara? De voltar pra Entre os Vivos lá e tal. Aí. Eu acho que eles tinham feito uma fita dessas pro Toguro também, só que o Toguro falou que queria ir pro inferno, né? Ele queria ficar no inferno. Não, cair na porrada com os demônios lá. É, o Koema pergunta se ele quer uma pena. Ele quer que ele alivie na pena dele, tá ligado? Uhum. E aí o Toguro disse que não. Toguro manda pro pior lugar, né, cara? É, disse que não é pra aliviar aquele. Esse que eu mereço, tipo. Vai ficar 10 mil anos lá, 10 mil anos do inferno, na pior parte lá do inferno. Ele disse que fez por merecer. Uhum. Isso. Ele fica lá tendo que ler os comentários do Anubis. Então... Anubis provavelmente quando estiver saindo esse podcast ele já vai estar desbloqueado. Ah, vocês bloquearam o cara de novo, pô? Foi uma votação, foi unânime. Uma votação. Oh, sacanagem. Então, galera. Sacanagem de desbloquear ele, cara. Finalizamos aí a primeira parte sobre Yu Hakusho, já que é muito grande, a gente não vai poder falar tudo nesse podcast, porque já deve ter ficado com umas 2 horas. Mas ficou grande, ficou grande pra caralho. Ah, foda-se. Ficou bom. Mas ficou legal, legal. O grande então... que nem o Toguro. Eu sou Toguro! Um bagulho que é engraçado falar. Que no meio da luta. Eu sou delícia! No meio da luta, você consegue ver. Pô, deixa eu falar, porra. No meio da luta, você consegue ver os carinha torcendo pro Yusuke também. Tipo, os caras falam, caraca, o Yusuke tá batendo de igual. Num certo momento eles começam a torcer pro Yusuke. Não, mas, principalmente mas quando o Toguro começa a matar todo mundo lá. Os caras falam, Yusuke, ganha deles. Quem ganhar tá bom. Foi uma mó luta. Os caras começam a falar isso assim. Não, tipo, não, cara. É que quando o poder do poder do Toguro começa a ficar tão forte que ele começa a matar a plateia. Eles começam a torcer. Mas com uns comentários tipo, cara, são de igual pra igual. Quem ganhar, tipo, quem ganhar tá valendo. A luta tá muito foda. Tipo, os caras começam a falar assim na plateia. Tem várias horas durante o desenho. O Toguro, quando ele começa a absorver poder, ele começa a matar gente ao redor. Ele tá, tipo, absorvendo as pessoas ao redor. Aí o Koema protege as mulheres com o poder dele. Uhum. Energia, ele faz uma barreira e tal. E o Jorge tá junto. E o Jorge tá junto. Ele parece que não tá. O Jorge, cara. Então, galera, deixa eu encerrar essa primeira parte aqui do nosso podcast. A segunda parte sai não sei quando, aguardem. Nunca, provavelmente. E... só no outro site. Continua... Vamos lá, continue curtindo nossa página, fumem derby, tomem corote. Cantem músicas do derby pra gente. E até a próxima. Falou, Churumino, obrigado por a participação. Sabe que as portas do site estão sempre abertas, escancaradas e arrombadas pra ti. Ao contrário do que funciona para alguns, hein? Ratinho! Oh, e agora que eu percebi que o Victor abandonou a gravação. Pois é, tem gente na verdade. Não tinha percebido. Ele que vai ser o próximo. Fez muita falta, hein? Fez muita falta também. Já aviso logo, quando o Gariba for expulso, eu volto, hein? Pode voltar agora, se quiser, também. Cara. Quem quiser, já, volta, cara. Foi rápido, hein, cara? Também logo mais participações do novo integrante do Super Amistos aí, quem não sabe. Ah, mas já saiu o post já... dele, cara. Ele não participou do podcast. Esse podcast vai ser velho quando sair o podcast, vai ter tipo uma semana de post dele, tá ligado? É, podcast tratado. Cara. É, ou. Que diferente do Bruno, ele escreve outro, ele escreve post. Quatro posts. Olha aí. Né? Já escreveu mais post que o Bruno. Nossa, calma, velho, um por vez, por favor. Eu tô perdido, faz muito tempo. Tá difícil, né? Mas então tá, galera. Até semana que vem. Falou. Chega, cara, não aguento mais. Vai. Tchau! Falou, gente. Falou! Topiei. Eu vou dar um stop também, cara. Já nem sei dizer.